Não, me chorou, desculpa. Estamos ao vivo definitivo aqui, Ah. começando o nosso background e backstage com a observação de Paulo Careca do Amor, que já está com o pau na mão aqui, Obrigado, Paulo. Obrigado. rapaz. Aí nesse frio o cara tá com o pau na mão, é pra esquentar a mão, né? Nem tesão. Não, mas aqui na Bahia, né, deve estar ali batendo os seus 25 graus, é frio para eles, É, né? ele mora lá na Suíça Baiana, né? É Lá no Cruz das isso. Almas, rapaz. Mora atrás da igreja, ali onde que venta menos. Não é Feira de Santana que esse filho da puta mora, eu acho. Ainda mais, Eu tem uma sempre igreja esqueço. e ele mora atrás da igreja. Ah, isso é verdade. A igreja não é nem. Era um bar que virou uma universal, né? Nem um templo, às vezes você pensa, nossa. É Um templo. como fala, um ponto de encontro ali, vai. Mas É os um jovens cassino. não têm o que fazer na cidade, vão na igreja ali, É um cassino clandestino? É um cassino clandestino, cara. Mas mas tá escrito só igreja. pros comunhados ali na É, tem que ter um afunilamento, né? Não igreja. O pode todo mundo ir lá. pastor, os bispos ali, É, os os coroinhas. diáconos, os diáconos. Os diáconos. Diáconos é os contra-regra da igreja, né, Fred? É aquele cara que faz o trampo que ninguém quer fazer, né? Que o pastor não se sujeita a fazer. Não, sou Ah, eu não vou pastor. fazer. Tô nascendo vela, porra. Não, eu não dou banho em velho, filha da puta. Vai o Você diácono. tá louco? Você tá louco? Eu não levo cesta básica na prisão, porra. Vai o diácono, caralho. Ah, é claro. É, mas tudo em nome do pastor, então ninguém conhece o diácono. Não, nem sabe quem é. Porque ele chega lá e tem que falar: Ó, foi o pastor Orlandinho que mandou. Exatamente. Então nada, nada é ele, né? Ele não tem, ele só é um instrumento. Ele. Ah, não é a chave de fenda que fez o serviço, né? É o eletricista. Rapaz, olha só. Ui, Opa! ui, que Olha a mistura belíssimo! de Rambo com Cassius Clay, rapaz, olha só. Quem que é Cassius Clay? Nem Cassius sei. Clay é o Muhammad Ali, cara. Porra! Só que antes Gosto. dele ser muçulmano, né? Mudar de name. Cassius Clay, Cassius caralho. Clay. Avô de Vitor Clay. Mas por que ele vira muçulmano, mano? Quem que não nasce muçulmano e vira muçulmano? Acho que ninguém. Não sei se as pessoas nascem muçulmanas assim, tipo. É, eu acho que. É a Acho mesma que coisa. todos são Quem não convertidos nasce são. evangélico, é a mesma coisa. Nasce, hoje em dia nasce. Oh, Zé Luiz falou aqui, ó. Doou por estarem finalmente acertando o filho. Aê, isso é verdade. Mas Olha graças aí. a isso, graças a esses incentivos. Graças, daqui uma ou duas semanas o feed deve estar batendo. Top do O Zop top. vai voltar a postar os cortes do Chorume aqui, rapaz, olha só. Olha aí. Nossa, tá É grande. isso, é isso. Ó, é agora, ó. Agora, ó. É pra finalizar o Chorume de vez, ó. Nossa senhora, corte do Choro. É o Esse último. vai ser um corte. Esse vai ser um corte. Vai, é o corte mesmo. É a última. Vai cortar, chega. Não, pera. Nós estamos conversando nos bastidores aqui que por certa quantia de dinheiro a gente é putinha de que comprar o churume. Quanto que essa quantia? Quanto foi definido? É mais do que milhão, é mais do que milhão. É Porra! milhões. Mas é milhões divididos já para os quatro. Para cada um tem milhões. Não, Não, me porque lancha, imagina, quer dizer. Anderson Negão, imagina, Anderson Negão. Chega aqui Netflix, fala, quero comprar o Churume. Quanto Calma, é? Netflix. Por quanto? É, Por ela fala quanto? um milhão. Um milhão. Mas Um daí, ó, milhão não dá. Um milhão tem não que dividir um dá. milhão por quatro. Aí já. 4 milhões. Não. Não, Presta atenção, porra! deixa de ser burro. Puta que pariu! Cálculo é foda pra você, meu. Tomara que aprenda a ser bonito hoje, viu? Porque, Cálculo é gente. foda. Próximo episódio, anota aí, Wesley Zop, já. Dicas pra não parecer tão burro. Mas é um excelente episódio. É muito bom. Pode anotar aí, né? Ai, bicho. Então, o cara falou, ó, o Aladim já chegou travado aí. Não sei se é cocaína, não sei se entende. Uma coisa não anula a outra. É claro então, que é. Então, divide claro é. É aí, ó. 1 milhão para 4. Fica 250 mil. Fora que você vai ter que pagar pro Leão aí, no mínimo 25%, porque você é arrombado, né? Os caras... Ah, não sei que a gente... O Leão que ele tá falando é o Gilberto Barros, que é hoje em dia. Foda. Que é nosso agente, é nosso agente. É, pra ele não. Ou ele fala no programa dele que chorou uma coisa do demônio, a gente vai ter qualidade. Ele queima, dá uma audiência. Queima. Aí, filho, no final você fica com 200 mil só. Você tem que continuar trampando, filho. É uma volta de lancha, é uma mostrada de pau. No fundo. Não. 200 mil é o que o Anderson já ganha quinzenalmente. É. Então você percebe? Não, é, realmente. É... Na divisão, tem que ser um tanto de milhões, tem que ser X milhões, que um quarto desses X milhões ainda seja milhões. É. Mas quanto vocês precisam para não trabalhar mais? Já chegaram? Preciso de milhões, preciso de milhões. Quanto milhões? Quanto milhões? Eu tenho duas crianças para sustentar aqui para a vida inteira, filho. Não é um boleto que vence amanhã ou depois, não. É nos próximos 70 anos. Então, o quanto é suficiente que ele já consiga aposentar os filhos, é isso. E pensar que daqui, ó, daqui 20 anos não vai existir mais faculdade pública, não vai existir mais nada público. Não vai, é tudo cheque, é tudo cartão, tudo Pix. Por que você acha que os caras inventou o Pix? Porque sabe que você tem que pagar por tudo. Vai ter que pagar por tudo. Então os caras facilitam o pagamento. É, entendeu? Isso é verdade. Então, pode pagar no final de semana, não precisa esperar. Ó. Chegar na segunda-feira e ir no banco. Não, e de final de semana por quê? Porque os caras vão ter que trampar de final de semana também. Não vai ter mais descanso. Não tem mais dia útil ou dia... Não, é dia, vai ter dia. Vai até aumentar o dia da semana. Não, nem vai ter mais, nem vai o ter mais. O dia vai ser, todo ano vai ser bissexto, todo dia vai ter 25 horas, o negócio vai ser louco. Todo mês vai ter 31 dias. Nossa, vai chegar uma hora que se você não conseguir trabalhar, os caras vão te matar. Os caras vão acontecer. É isso que é perigoso. Não vai ter uma aposentadoria e você vai ter que pagar a bala ainda que vão te atirar. Não, mas a esperança do trabalhador é que ele seja recebido pelo assassino que vai matar ele. Ele quer parar de trabalhar. Mas é uma lenda criada entre os trabalhadores. Os caras com 90 anos lá, espero que o assassino. Ah, eu vou dar uma miguelada aqui, fazer um serviço mal feito, que vai que vem um assassino e nunca vem. Nunca vem. E foi porque fizeram o serviço porco, tem que trabalhar no final de semana. Já teria, mas agora já tá atrasado. Tá atrasado. Agora é com chibata. Ó, o Aladim tá dando medo no Careca do Amor, porque o Aladim fica aí, ó, estático, olhando pra câmera. Bom, o Careca do Amor tem medo de muita coisa. É, isso é verdade. Não, inclusive do amor. Eu também dou medo naturalmente, né? É verdade. Mas veio pra esse episódio pra aprender a não dar medo naturalmente. Exato. E você, Aladim, como que tá a vida aí, rapaz? Pichando muito porta de supermercado. Ah, agora tô num novo ramo, né? Agora tô no ramo de coach também. Só que eu sou um coach que fala a verdade pras pessoas. Que é o coach de fracassos. Você ajuda as pessoas a fracassarem. É, não, eu conto para as pessoas que elas vão tentar e vai dar errado. Aquelas não precisam estar acreditando que vai dar certo, porque não se vai dar certo. Se você estivesse hoje cedo com Rebeca Andrade, você ia falar, nem vai. Sim. E outra, mesmo que for. Que isso, você tá maluca? Você é brasileira, você não tem estrutura para isso. Você vai quebrar o pescoço, menina. Você vai quebrar o pescoço. É verdade. Brasileiro fica só atrapalhando, esporte, não. Os caras lá competindo pra ganhar, os brasileiros levando ouro. Aí não dá. Porra, aí não dá. Não dá. Porque, ó, os caras falam assim, os jovens, né? Os jovens olham assim, esses brasileiros ganhando ouro e falam assim, ó, tá aí, poderia ser eu. Eu penso assim, ainda bem que não sou eu, cara, porque É claro, se existe uma coisa melhor que o ouro, é desistir, rapaz. Não pô. É tem nada verdade. mais gostoso que Nada melhor que desistir. É verdade. A única coisa que supera a vitória é a desistência, não a derrota. Na derrota é a derrota é a pior de tudo. Agora desistir. Melhor que conseguir é nem tentar. Exato. Então você. Porque daí você não passa perto da derrota, Ah, entendeu? Exato. Embora, Você nunca vai ser derrotado se você não tentar. Sem responsabilidade nenhuma. Aquela menina lá americana que desistiu lá da ginástica cardíaca. A leveza que ela tava no olhar, rapaz. Ela não foi precisa verdadeira se campeã. sujeitar, não precisa se sujeitar. Ela tava com um olhar de gozei. Não vou precisar dar quatro mortal na frente de bilhões de pessoas. E operar a hérnia, e operar uma hérnia depois. E os caras me criticar, a maioria não consegue levantar, amarrar o sapato. E Ela nem escuta, que se foda. Então é isso. Agora o Aladim, eu tenho uma técnica, enquanto a gente não começa aqui, Gabriel, nem sei se vem, que o Gabriel costumou transar, agora inventou que quer transar domingo de manhã. Tá com essa mania agora, Luiz. Descobriu o cobertor elétrico lá que dá tesão nele. Enrola no pau ali. Mas tá. Eu tenho uma técnica para descobrir se o Aladim tá solteiro ou ele está num relacionamento fixo afetivo, assim, cara. Como Mas que é? Abusivo? Abusivo? Por não, consequência, né? Todo relacionamento é abusivo, senão não é bom relacionamento. Faz todo sentido. Aí o Aladim, quando ele começa a postar foto de regatinha, quando ele começa a postar foto assim, e com uma frase motivacional do tipo, sei lá, flores são vermelhas, daí você vê que ele tá solteiro. Tá oferecendo. No balanço, quando ele tá no balanço. No campo de girassóis. Ah, então no campo de girassóis. Você vê que ele tá solteiro. Tá oferecendo o produto dele ali. Falando, ó, acabe comigo a vida florida. Ai, venha para o mundo de Holandim. Sou desconstruído. Pá. Porque você tem que entregar currículo. Às vezes a pessoa não sabe que você tá entregando currículo. Então você tem que deixar claro. Claro, que tá entregando. É isso aí. As pessoas têm que saber que você tá desempregado. Isso é verdade. Você tá trabalhando de freelancer ali? Você tá falando de freelancer, quer serviço, né? Às vezes você nem quer um serviço fixo. Às vezes você só quer um freelancer. E aí você já colocou no LinkedIn seu currículo lá? Já tá tudo distribuído, faço questão de falar pessoalmente também. Tô entregando currículo, tá pegando currículo? Alguém já entregou o currículo aqui? Tem alguém fazendo esse trampo? Eu vi a fila ali fora entregando currículo, talvez eu nem consiga, mas lê o meu aí. Lê o meu, dá uma olhadinha aí. Fazer rascunho depois, mas dá uma olhadinha no meu. Não custa olhar. Não. E um coach ainda, o coach convence a pessoa, peraí, ele veio aqui, ele é o infiltrado da Netflix, cara. Ele é o olheiro que vai comprar o churume, porra. Ele vai falar pra gente, nem tenta, ele quer que a gente doa, ele quer que a gente vai doar o churume pra Netflix. Cara, até hoje vocês não conseguiram ganhar vida com isso. Não tá na hora Olha ali nessa lâmina, que romântica. Às vezes o Aladim só tá procurando a princesa Jasmine dele. isso. Um belo macaquinho também. E de repente, até a Aline tá aceitando o currículo também. Opa, aí você tá Olha, cuidado. Você tá num território perigoso, aí o Wesley Zop vai ficar enciumado. Agora ferrou, agora ferrou, hein? Os dois mandam lá, ué. Não, manda, vence o melhor. E vence o melhor. Anderson, meu irmão, se você tivesse que dar o cu ou pra Wesley Zop ou pra Aladim, quem você Aladim, porra. Aladim, Aladim. Por que Aladim? Pô, Aladim, porra. Não sei. Você nem pensou, nem mediu os... Aladim tem cabelo. Peraí. Nem mediu os prós e contras, quer dizer que já tava medido antes de eu falar. Já tava... É, porque assim, eu não tinha safado, bicho. Já tava pensando antes de eu falar, caralho. Já tinha... Mas não é normal? Não é normal? Não é assim não, que a gente vê as pessoas? O cara ali, se eu tiver que dar um cu pra alguém, vou pôr a latinha. Ele falou na seca, né? Não, na chamada inteira aqui, na chamada. Mano, até não. no chat. Eu nem terminei a pergunta, ele é Aladim. Não, mas você tem que pensar, ó, nego, não é que eu queira comer seu cu, não é essa questão. Vai. Mas você tem que pensar que comigo você não vai se apaixonar, agora com a Aladim é arriscado. Você quer entrar nessa? Você quer entrar no jogo do amor? Não sei. Eu quero, eu não tenho medo do amor, não. Ah, filhote, não é o que me disseram. Não é o que se comentam por esses corredores. Não é o que tá no Zepelim passando aqui em cima. Muito bem, então vamos começar esse episódio. Gabriel, acho que não vem aí. O Gabriel, hoje ele seria inútil. Se vier, ele vem também. Porque ia falar, vai. Não, dica de beleza pro Gabriel. Quieto. Vamos começar, então. Brilhe no sol. Intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada, o podcast ao vivo que fala besteiras em live aqui pra você pelo youtube.com.br/chorume, também pelo Twitter, @Nectar do Lixo, e também pelo nosso grupo mega hiper secreto e ético do Facebook, @ouvinteslaberuxos aqui. E nessa bela manhã de domingo temos ele aí, que tem uma beleza rústica, o Wesley Zop. Ah, muitas vezes o rústico não é compreendido, né? O pessoal fala, nem é tão bonito, é rústico. Não, aí é beleza, rústico. E entre os rústicos, não conta? Exato. Isso que eu tô falando. Obrigado por reconhecer. E ele aí que tem uma beleza complacente num beco escuro, Anderson Negão. Eu nem sei o significado da palavra complacente, mas fala, Negrado! Como tá no beco, né? Como é que eu gostei? Você não sabe o significado de muitas coisas do beco, do tipo. Não, por... Não existe? Peraí, no beco não existe, não, cara. No beco não existe. Ah, a pessoa tá ali, né? Não, não quero ele. Champanhe? Não, o que é isso? Complacente? Complacente. E ele que tem a beleza mágica aqui, Aladim, rapaz. Deve ser o pó do tapete, né? Quando você chacoalha. Deve ser isso. Deve ser. Mas ainda mágico. Aí que... O pó do tapete, ele falou, não foi isso? Alguma coisa funciona, pelo menos é o tapete mágico. E eu aqui, Rosteando, guiarei vocês por esse belíssimo, delicioso episódio. Douglas Ganso, extremamente com frio, rapaz, aí, depressivo do frio, porém, aí, com o meu sono de beleza em dia aí, pra falar aí, neste belíssimo episódio. E antes de começar, vamos pra eles, vamos pros nossos, vamos pros lindos recadinhos. O primeiro recadinho vai para o Lobisomem Hipster, filha da puta que marcou uma gravação comigo e não apareceu. É a vingança que eu tenho. Duas vezes com ele. Exato. Wesley Zop, algum recadinho aí? Ah, deixa eu ver se tem algum recadinho. Recadilha? Não tem. Recalhote? Recalhote, deixa eu até procurar. Recalhote. Recalheta, às vezes tem um recalheta. Não tem. Não. E Anderson não. Negão, algum recadinho? Eu gravei lá no Iaizopeu e sei lá quando sai essa porra, então já tá falando. Sobre o que foi o tema? Coisas que só acontecem comigo. Como, por exemplo, um BBB roubar meu podcast. Mas quem tem talento, né, Anderson? É verdade. Se mantém em evidência. Agora, essa outra pessoa aí, ninguém tá falando mais, percebe? É verdade. Ninguém nem sabe mais quem é. Então, parabéns aí. E Aladim provavelmente não tem nenhum recado, e mesmo se tiver, não é importante. E a gente também não quer saber, a gente só vai fingir que tá prestando atenção e não tá. Então, vou pular essa parte. Ele tem um recado pra Gordela lá do supermercado, né? Ele tem mais anexo no banheiro sem recado. Então, acho que nem vou perder meu tempo com o Aladim. Ou você quer falar alguma coisa? Fala aí enquanto a gente finge que presta atenção. Já disse que o recado tá pichado lá na parede. Adorei. Ele terminou. Muito bem, Aladim, belas palavras, meu rapaz. Então, um recado importante que você pode fazer as doações aqui pelo superchat do YouTube. E também temos um Pix que eu leio aqui ao vivo, se me der vontade. No pix@chorume.com.br, você pode mandar um Pix pra nós em pix@chorume.com.br. Pode adquirir as nossas canecas e as nossas camisetas lá no chorume.com.br/lojinha aí, camisetas lindíssimas, canecas maravilhosas que você, né, só encontra no Chorume. Canecas de chopp, canecas de café, canecas de chá, canecas de enfeite, canecas para você usar de porta-lápis, porque você já tem um monte de canecas e não sabe mais o que fazer com elas. Temos todos os tipos de caneca lá. Rapaz, o pessoal aqui no chat está evaporizado, perguntando se eu não vou tirar a roupa hoje. Não, hoje tá muito frio, hoje não dá, cara. Hoje, infelizmente. Tô até com a minha jaqueta. A jaqueta tá encaixada no mamilo duro dele. Coloquei ali, então, até a minha jaqueta de couro, que se vocês lembram do episódio de... que falamos sobre moda, choru modelismo, falei que o meu sonho era ter uma jaqueta de couro, adquirir na trucada, truquei com a natureza, falei, eu adquiri faz tempo, já pensei, nem vou usar. Não é couro legítimo, eu sei que a Aladim tá se perguntando isso, não é? R$90 no torra-torra, mas porra, já é o princípio de um sonho. Não, mas tá bom, já é um couro, não legítimo, é couro. Exato. É igual carro zero, é zero carro, na minha mão ele é, porra. É isso. Entendeu? E aí... pensei, nunca vou usar e agora tô usando, tô até dormindo com ela aqui, o negócio é doideira, rapaz, só... É igual aquela criança que não ganha alguma coisa, dorme com o negócio, vai pra... Não, mas aí no caso toma é porque tá frio mesmo. Tá frio mesmo e as cobertas não dão conta, rapaz, o negócio tá foda. Mas nem sei porque eu tô falando isso. Por quê? Porque você falou que você tinha que justificar as suas receitas e tal. Ah, é verdade. Espero que a Receita Federal aceite os episódios, só vou encaminhar os links, né? Mas tudo bem. É isso, então. É isso. Tá bom. Parabéns. Doa aí, rapaz, pix@churume.com.br. E vamos então para esse episódio maravilhoso. Mas antes, Anderson Negrão, antes... você que tem uma beleza peculiar. É verdade, tem. Tá escondida, minha beleza tá escondida. Tá ali. Não sei. Tá nos detalhes, fora da calça, porra. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é dicas de beleza. Dicas de beleza, rapaz. Maravilhoso. Hoje ensinaremos como sobreviver nessa selva da estética. E aí, sendo aí feio por natureza, você tem que fazer o quê? Arrumar, às vezes, alguma coisa... driblar, você às vezes não é o goleador da beleza, mas você consegue dar um passe bem tocado. ou não erra o passe, ou você dá uma carretilha que não causa efeito nenhum no jogo, mas deu uma carretilha, entendeu? Perdeu de 20 a 0, mas fala, mas deu uma carretilha, entendeu? E aí? Então, hoje ensinaremos como a sobreviver aí nesse tribunal onde a beleza é importante, rapaz. Sobe a música, maestro, e vamos dançar sensualmente para mostrar que não viemos a brincadeira aqui hoje. O pessoal aí no site também, evaporizando aí a loucura, assim, me sinto em La Bombonera, o pessoal ali no alambrado perguntando, cadê o Gabriel, o viadinho? E aí Wesley Zop tem uma teoria de por que Gabriel não está presente. Mas por que o Gabriel, na dica de beleza, ele não sabe da dica de beleza, porque ele só é. Ele ia chegar aqui e ia falar, nossa. Ele fala, acorde bonito. Brilhe no sol, caminhe no sol bonito. Sorria bonito. Cresce bonito, cresce morrito. E morre bonito. Então, exato. Peraí, então... cresce burrito? Pera, não entendi. O seu curso de espanhol não tá. Olha, mas eu pago R$500. Mas por aula, né? Não por mês. Mas então tá, Wesley Zop. É inútil, o Gabriel aqui hoje é inútil. Gabriel não saberia aí dar uma dica, nunca precisou. Ser bonito, nunca precisou ser bonito. Porque ele já é, entendeu? Ele vai falar assim, nossa, o que eu faço pra ser bonito? Ele não sabe dar essa dica. Então, aí, para Wesley Zop, você que ao longo da vida deve ter precisado usar muitas dicas de beleza. Batendo o olho meio por cima. Pela live, né? Eu tenho essa impressão. Né? O pouco tempo que eu te conheço, assim... deve ter precisado de alguma dica aí. E que dica você vai... Que você viu alguém utilizar, que você utilizou, ou que você gostaria de testar, que acha eficiente. Aí, fale aí uma dica de beleza aí pro nosso jovem que vai querer sair nesse domingo à noite. Só que o quê? Tá ali, ó, com medo. Porque hoje hoje você sai, todo mundo é bonito, às vezes, ó. Você fica em casa olhando o Instagram, todo mundo é bonito. E todo mundo feliz também. Todo mundo é academia, come bem. Todo mundo tem todos os dedos na boca. Ninguém brocha. Você olha aquelas redes sociais, só foto de pau duraço ali. Eu acho que você não. Que rede social você tá olhando? É tudo com rata dura ali, em my face. Você não vê um cara brochando. Entendeu? Cara, o que você tá vendo? Todo mundo é feliz nesses lugares, Eduardo. É um etiopano ali com 20 pessoas junto. Onde acontece isso? Entendeu? Então, não tem. Esse cara que é do mundo real, esse cara ali, ó, que, pô, o sangue trabalhador, corre, trabalhador. Exatamente, o cara ali, ó, comeu arroz, feijão com ovo, abriu um leite condensado, mamou na caixa, entendeu? É esse cara que precisa. Não é aquele cara. O cara do dia a dia, pô. Existem duas pessoas nesse mundo, Slizop. Aquelas que terminam de comer e falam, vou comer uma sobremesa. E aquelas que falam, vou comer um doce, entendeu? Essa é a diferença. Entendeu? Eu quero aí, ó. Um doce, seja uma banana, seja. É um doce. Uma porção de jaca. Açúcar com café, pode ser. Entendeu? É esse tipo de pessoa. É pra essas pessoas, é pro trabalhador, é pro operário brasileiro que você vai dar uma dica de beleza aí. Eficiente, por favor. É óbvio. Porque a primeira coisa, tipo, das redes sociais que você está dando exemplo, é as pessoas mostrando as partes boas de ser bonito e como que a vida é bonita. E o pessoal, o trabalhador ali, ele olha aquilo e fala, porra, eu... Cara na fresa, o cara ali fresando. O cara na fresa, ele vê o Instagram ali, ó. Porque o cara tá fresando vendo o Instagram. Aquele pau do braço no Instagram, ele olha ele fala, porra, quando que eu vou chegar naquilo, entendeu? Quando que eu vou ser daquele jeito? Quando que eu vou sorrir daquele jeito? Pô, aquilo não é pra mim, esse mundo não é pra mim. Aí que tá. Se você não é bonito, finja que é bonito. É o primeiro passo. Você tem que fingir, você tem que convencer as pessoas que você é bonito. A pessoa que tá olhando você elas estão assim, com nojo, né? Com nojo, com asco. Então, a pessoa fala, nossa, esse cara não é bonito, mas ele tem atitudes de bonito. O que é ter uma atitude de bonito? Manter uma barba. Falar por favor, obrigado. Tampar a cara feia, entendeu? É cheiroso, você é um cara cheiroso. Ah, então uma dica de beleza. Você não tem o rosto, tem que ter o resto. É isso. Faz todas as demãos que você tem que fazer na hora de uma bocha, choquete. Então, entendeu? Então entendi. Entendi, Wesley Zop parte para o princípio, seja asseado. Uma boa dica de... Uma boa dica de beleza, porque feio e sujo já aí é uma combinação. Feio e fedorento, bicho. Difícil de encarar. E o principal é manter a gente bonice, né? Seja gente boa, não seja um feio chato. Educado, fala, por favor, obrigado. Um feio gente boa, ele é querido no ambiente, não pela beleza, entendeu? Mas ele é querido ali. E as pessoas vão falar, nossa, ele tem um bom coração, ai, que pessoa bonita. Mas às vezes o bonito é no modo amplo, entendeu? Sim. Olha, ele doa agasalhos, então por isso que você faz... Que pessoa bonita! Então por isso que você faz voluntariado, porque você é feio. É, cara, pra comer gente, porra. É óbvio. Ah, então, só foi uma metralhadora de dicas aí. Mas sempre rodeando... Seja asseado. Finja que é. Seja asseado. Então, tome banho regularmente, né? Tire o queijo do pau. É, não precisa ser diário o banho, não. Não, regular. Frequente. É, frequente. Uma vez por dia? Ah, é, eu acho muito. Principalmente em americana, na grande americana que falta água, bicho. Queijo do pau é importante tirar, porque dá câncer, né? Que ah, os pelos direitos. É, câncer de pau só dá por causa de sujeira. É isso que dá medo. Aí é foda. E eu sou o maior consumidor de sabão em barra agora por causa disso daí. E de sebo de pau, né? Que você ajuda o pessoal a tirar na bocada, né? Não tem outro jeito de tirar. Mas tirar completamente, não dá. E você tá tendo atitudes bonitas, né? Atitudes bonitas. Tô ajudando. Nossa, que cara bonito. Então, aí, seja educado, Wesley Zobb já partiu por uma bela dica. Seja assiado, seja educado. O que mais? O que mais você falou? Que... Não, é o básico. O básico da gente bonice. Seja, vamos assim, uma pessoa que dá pra conviver. É isso. Ah, porque esse cara é feio, não dá pra conviver. Então, aí, faça o básico. Parta do básico. Escolinha de futebol básica. Porque se você... A pessoa fala, nossa, mas isso é muito básico. Então, mas você não é feito o básico. Você não vai conseguir fazer o não básico. O advanced. O intermediário e o avançado você não consegue. Não dá pra fazer a casa começando pelo telhado. Exato. A não ser que seja em algum lugar sem gravidade. A não ser que seja uma oca, né? Porque a oca é só o telhado que vai até o chão. Uma tenda. Pode ser uma tenda. Mas tá, então faça o basicão aí, né? Sim. Muito bem. Uma bosta de uma dica, vou falar a verdade. Não é uma bosta, não é uma bosta. Você sempre contribuindo de forma lixo para esse podcast. Mas vou te perdoar porque a gente tem muita gente lixo que acompanha esse podcast. Mas eu começando assim, isso faz com que a história de vocês fique melhor, entendeu? Por mais lixo que seja. Ajuda. E aí eu tenho que chamar o rei dos funerais, Anderson Negão. Se melhora aí. Ou seja, dica de beleza, não seja chato. É isso, cara. Boa dica, Anderson Negão! Porra, belíssima dica! Esse negão tira que gênio! Porque eu estou achando o Wesley Zop horrível agora nesse momento, porque ele foi chatíssimo esse negão. E agora você deu uma dica de beleza. Maravilhoso. Brilhou. Abrilhantou esse podcast. Foi além do básico, entendeu? Foi além do superficial. Tá vendo? Então, tá nossa, vendo. Que belíssima dica. Não seja chato e pronto. É isso. Aí, ó. Olha que fácil. Desculpa eu não ter me expressado bem. E você, Marcelo Aladinho, que trouxe aí de dica de beleza? Essa dica eu considero fundamental, que é andar com pessoas que sejam mais feias que você. Excelente. Ótima dica. Não é você que anda com as leis top? A gente vai ganhar as outras. Como que você descobriu o conceito de que uma maçã era podre? Porque você teve referência das outras que não estavam podre. Ah, é isso. Mas se você tiver que escolher uma maçã podre, você vai escolher a menos podre. Você só pode pegar a do chão. A do chão, qual que você vai pegar? Aqui tem menos bigato, pô. Exatamente isso, cara. Você tem que ser o menos feio. Porque se você andar só com caras bonitos, você claramente vai se destacar por ser o mais feio. Essa é a sobra. Então você não vai ter chance nenhuma. Pode ser gente boa e pode não ser chato. Mas não vai adiantar nada. É a mesma coisa. Se você for a borda da pizza, você vai ser o último a ser comido, percebe? Exato, é verdade. Agora, se você tiver num lugar que só tem uma pizza que é só borda, imagina um caracolzinho aqui, ó. Quem vai ser comido? A recheada, entendeu? Aquela mais bonita. A borda recheada. Exato. Então, ó, você trabalhe com referências ali, seja o referencial. Porra, essa dica foi genial. Ali pra ande com pessoas mais feias que você, tá? E aí se possível, muito mais feias. Mas peraí um pouco, Aladinho. O Anderson fez um comentário até muito bom, falando que a gente sempre anda junto. E quando você fala muito mais feia, de um modo muito exagerado, vamos dizer assim, dá a impressão. Você já usa a sua técnica há muito tempo e eu não sei se Eu acho, isso, tá, né? eu acho que você tá usando Game Shark aí nessa porra. Porque o alvo de comparação que você escolheu aí é bem apelativo também. Não, é assim, então, ó, eu acho que a dica que tem que dar pro Aladdin é não exagere na referência. Não, aí, porra. Aí... É, o que você quer? Uma borda de pizza recheada ou um pedaço de bosta? Uma borda sem recheio. Tem que entrar numa categoria ainda. É porque aí você tem que tomar cuidado com a dosagem, né? Porque o antídoto pode virar veneno. Porque se você tá andando num grupo onde só tem retardado bosta, aí você não é o bonito. Você é mais um retardado bosta. Sim. Então tem que controlar a dosagem aí. Né? Pô, por que será que tá andando junto com aquele ali, entendeu? Pô, deve ter alguma coisa. É igual andar num grupo de anão. Não adianta. Você não vai ser alto porque tá andando num grupo de anão. Você vai. Não, pera até aí. Vão te achar que você é anão. Ó, amigão, acho que a gente pegou essa referência dele aí. Você é alto. Peguei. Você no seu grupo. Fica tranquilo. Você é alto. Você é um anão. Você é grandão, sim. Para. Mas você pode colocar o Michael Jordan andando com um monte de anão. Todo mundo vai achar que Michael Jordan é anão. Percebe? Diga-me com quem andas e não direi quem és. Exato. Tá na Bíblia, porra. E aí, ou se não, vou achar que ele é um cara do tamanho normal. Porque você vai falar, ó, o Michael Jordan é alto, também, andando com um monte de anão. Sim. Quando os romanos foram buscar Jesus naquele jantar dançante, ele teve que perguntar para Judas ali quem que é Jesus. Porque era tudo apóstolo. Ele só andava com apóstolo. É tudo apóstolo. Daí fala, quem é? É aquele que deu um beijo na boca. É isso. É aquele no centro da mesa ali, pô. É o que tá no centro da foto. Olha a foto. Faz sentido, Wesley Zop. Então, a dica do Aladdin é ótima, diferente de dicas que apareceram aqui, né? Dados não precisa falar pessoas. Não precisa falar de quem. Não precisa. Não é nem anônimo. Mas aí tem que saber aí se controlar. Tem que saber. A dosagem do remédio. Então, procura andar com aquele amigo feio, mas que segue os princípios que Anderson Negão falou aí. Seja legal, que não fica. Por aí vai. Exato. Vai nessa. Cara educado. Agora não vai ter um cara feio que é boca larga, que é burro. É isso. Perde, um cara que perde também não dá. Então serve pra você, inclusive, essa dica, Ladinha. Cuidado. É verdade. Cuidado com a dosagem aí, rapaz. E eu de dica aí, trouxe uma dica de beleza aí, talvez Wesley Zop seja mais capacitado para falar isso, até não entendi porque ele não falou, mas as pessoas que estão, né, perdendo, como o Aladdin falou, não dá pra começar uma casa pelo telhado, mas às vezes o telhado é a primeira coisa que vai embora, né? Na vida das pessoas. Né? As telhas aí já tá descampando. Aí, entendeu? A pessoa encontra aquele grau de calvície generalizado, né? Então, o que serve aí? O que a sociedade não aceita muito bem careca, na verdade. Não. Mas aceita quem? Aceita um belo bonézinho, não é, Wesley Zop? Um boné feito de couro de capivara. Pode ser couro de qualquer teuco. Boné. Couro de teuco. Um chapéu coco do Charlie Chaplin, um chapéu do Chaves. Uma boa careca, pode ser aquele chapéu do Sérgio Malandro, pode ser qualquer um. Chapéu de marinheiro, chapéu de cowboy. É melhor do que chapéu de chofer, né? Um chapéu mexicano, alguma coisa. Então você coloca alguma coisa aí, pra fingir que tem cabelo ainda. É isso. Pra fingir que você mostra, você não tem. Agora, se tá tampado, você pode ter, entendeu? O mistério, ele é mais importante aí que a constatação, não fala. É, o mistério é excitante. Entendeu? Se é dos carecas que elas gostam mais, é dos de boné que elas gostam mais ainda. O careca já é careca. O cabeludo já é cabeludo. O boné é a careca de Schrödinger, você percebe? Cabelo de Schrödinger. Então aí, ó, você, porra, igual o Anderson Negão, aí você vê que tá lutando, você vê que tá na luta. Mas tá naquela Luxidil, fase. Ó. Ele colou ali, quer ver. Tô passando aqui, ó. Tá até nascendo uns tufos aqui, ó. Você vê que tá naquela fase que tá o asfalto esburacado, sabe? E ele não quer falar que é careca, entendeu? Então ele cola esse velcro na cabeça dele. Exato. Aqui, ó, ó, ó, ó, aqui, ó. Aí, ó, ficou cara. Bem melhor, rapaz. Parece uma velha peruana, né? Pronto, agora eu tô bom. Parece uma peruana ribeirinha. É escolher um chapéuzinho, um bonezinho, uma touquinha peruana que combina com seu estilo, tá vendo? Agora olha o Aladim só dando risada. Eu achei que era camuflada a blusa dele. Tem camuflado. Realmente, parece que é umas penugem de pombo. Né? Rapaz, é lobos e cordeiros. Não, deixa a gente acreditar no que quiser, é melhor. Então é isso aí, ó. Tá perdendo. O vento tá sendo. Tá judiando do seu telhado. Aí o carequismo chegou. A falta capilar te acomete. Você pensa, pô, vou lá naquela baladinha sertaneja com a minha gola polo. Só que todo mundo vai reparar aqui no minoxidil aqui. Mete um chapéuzinho. O minoxidil que você tá falando é o outdoor que tá escrito, o minoxidil. Tá anunciando pra poder ganhar produto. Mete um chapéuzinho aí, rapaz. Um chapéu viking, coloca um chapéu viking, uma coisa aí. Não, quando você falou o chapéu mexicano... Eu acho que o chapéu mexicano é para todos, porque ele vai mais pelo evento do que pela função dele. Então, eu acho que o chapéu mexicano é uma coisa recomendada. Só que o chapéu mexicano combina mais se você tiver um bigode mexicano, né? Ah, sim! Aí ninguém questiona. É isso. Aí você passa despercebido, entendeu? Acho que você é um cacheiro viajante. É. Ali. Agora, se essa puta peruana aqui for pôr um chapéu mexicano, todo mundo vai perguntar por que do chapéu mexicano, entendeu? O que tem a ver? É, agora se tiver um belo bigode mexicano, aí ninguém questiona. É verdade. Então, aí, a diquinha é pra caso você esteja perdendo o cabelo, então, ficando careca, ou já seja careca, ou esteja careca, ou se sinta careca, porque careca é um estado de espírito também. Tem isso também. Então, mete um boné aí e faça o cabelo de Schrödinger aí. Aladinho aí, o que, que você acha? É aceito esteticamente um chapéuzinho, um boné da Vans aí pra garotada, porque hoje em dia, 8 anos já estão carecas, filha da puta. 8 anos já. Mas é muita droga também. É muito Nargas. Fumar um Nargas, cai cabelo, porra. Vale 1.000 cigarros esse caralho. É claro que vai ficar careca. E o cara é que broxa também. Mas aí, um chapéu é aceitável, um bonezinho. Hoje em dia, boné a barreta, cobrindo as orelhas, que o pessoal gosta. Eu sou estilo Wesley Zop aí. Boné, aba no copo. Ficou uma semana aba no copo aí pra ficar redondinha aí, porra. Não existe lona que alcance essas orelhas aí, né? Que faz essa... Tem que gastar uma fortuna pra chegar até aqui. Tem um palmo pra chegar aqui. Mas é uma boa. O que você acha? Que mais do que aceitável é necessário. É. Mas, porque às vezes você vai num. Um careca vai num lugar, por exemplo, Wesley Zop. Um exemplo. Vai num restaurante, na hora do almoço. As pessoas, gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão comendo. Você vai chegar com uma careca nojenta. Como que eu vou explicar pros meus filhos que estão careca ali no restaurante? Foda. Como que eu vou explicar isso? Imagina o constrangimento. Meu filho vai falar, que é isso, pai? Que é isso? É um cara de cabeça de pinto, pai. Eu falo, que foi? Ele fala, aquele negócio horrível do lado daqueles dois homossexuais se beijando, eu não consigo entender. Meu Deus, que careca! Como que eu explico isso pros meus filhos? Não dá pra explicar. E só aquele tufinho de cabelo, assim, sabe? A pessoa parece que fica cuidando daquilo lá. É como se fosse uma tiririca numa horta. Não, aquilo lá, feia mais ainda. Por que não deserto, né? Uma tiririca no deserto. Você olha aquilo, você fala... Começa já a voltar a comida. Os clientes querem ir embora. Denuncia o restaurante para vigilância sanitária. Que onde já se viu aceitar um careca sem nada cobrindo a cabeça. Não, às vezes a pessoa nem identifica como careca. Como que vai aceitar animais nojentos nesse lugar? Na pandemia, os caras preferem que o careca tire a máscara do rosto e cubra a cabeça com a máscara do que, porra, né? Menos não, o vírus não é nada perto de uma careca. Não, o vírus tem vacina. Você já viu alguma vacina para curar a calvície? Não existe, cara. Não tem. É. Mas aí eu tenho cabelo de Schrödinger, né? Então, então eu concordo com vocês, claro. Esses carecas. Assim. A Aline Salame falou aqui, ó, boné de abarreta. É estranho, melhor e careca mesmo. Mas é porque você é já claro. É antiga, né, Aline? Você é de outra geração. Já percebi que o meu currículo não foi aceito. Então é isso. Começamos com essas belas dicas de beleza aí pra quem fede, pra quem é chato. E pra quem é careca. Eu acho que... Eu acho que é uma intervenção. Isso aqui virou uma intervenção. Pera. Agora que eu entendi a intervenção. Mas então sobe a música pro próximo vlog. Muito bem, aí, Wesley Zop, aí, nosso cabeludo de Schrödinger aí, o que mais de dica de beleza você trouxe? Você comentou aí da máscara, que a pandemia trouxe a máscara e que esses carecas aí, né, deveriam colocar na cabeça em vez de colocar na cara, mas a dica de beleza para você que não é bonito, é usar sempre a máscara na rua. Use a máscara em todo momento. Use a máscara em todo lugar. E aí, principalmente se for uma máscara que tampe um pouco mais do que só aquela máscara que tampa aqui nariz e boca. Pode tampar só o olho de fora, tipo uma burca. Usa sempre, porque isso a pessoa... Vai ser o quê? A beleza de Schrödinger. Entendeu? A pessoa não sabe se aquela pessoa é bonita. Agora o Wesley Zop se mostrou. Você é desdentado. Agora o Wesley Zop se abriu aí, mostrou que vem. E realmente um dos pontos positivos da pandemia é as pessoas de máscara, de cara coberta aí. Porque acabou aquele negócio lá das famosas Raimundas, né? Feia de cara e boa de bunda. Agora não, só tem boas de bunda, cara. A cara você não vê mais. Boas de bunda e prevenida, porque tá ligado. E para um velho nada dá mais tesão do que prevenção. Essa é cuidadora, adoro de cuidadora de idoso. Rapaz. E para esses dois que não foram abençoados com belas barbas, que tem igual. Eu ia falar igual a minha do Ganso, mas igual a minha. pode usar a máscara, porque um homem adulto com a cara lisa é triste também, entendeu? Não, homem adulto com cara lisa é chamado de mulher. De um é, põe uma máscara, que daí fica aquela barba de Schrödinger. Não sabe se tem. Mas realmente as máscaras vieram pra melhorar a beleza do ser humano aí. Agora você fica naquele mistério, acha o olho bonito, acha o olhar bonito. Assim. Isso. Às vezes. Correr com o olhar até. É, às vezes quando tira, é uma decepção sem tamanho, mas daí você não vai vomitar. Mas na aí cara da já tá no pré-coito, então tá bom, entendeu? É, já tá lá, então não aí, vai voltar pra trás. Aí várias pessoas aí. E trabalha com exercício imaginativo, porque você fica imaginando como é ali embaixo, né? Você fica pensando igual um senhor batata encaixando o bolso. O show de Truman, o show da vida, que ele ficava montando a foto da mulher com vários recortes. Ah, por quê? Porque a mulher tinha máscara. É isso. Uma máscara social ela tinha, é a mesma coisa aí. É isso. Então, cara, as máscaras, então mesmo quando a pandemia acabar, daqui 20 anos, continue mantenha com a máscara. Aí, porra, tanto é que o Japão faz isso há muito tempo, cara. O Japão. E não fala que são todos iguais? Exato. E são todos bonitos? É isso. Então, exato. Aí, então, Bela, agora você veio apresentar aí uma dica. O cara tá, ó, vou pra baladinha sertaneja. Já sou careca. O que eu vou fazer? Já vai de boné. Vou pôr a máscara, Já vai de chapéu Panamá e máscara, porra. É isso. Uma dica que perguntaram aqui no chat também, se é eficiente, o Wesley Zop já pincelou por cima, mas é verdade. A barba é um bom disfarçador de homem feio também, né, Wesley Zop? Principalmente pro gordo, porque o gordo não tem divisão de cabeça e pescoço. É a barba que faz a divisão, entendeu? E porque o gordo nunca engorda a cara, né? O gordo nunca engorda e bate o pescoço. Ele fica um tetão. Se tivesse careca e sem barba, é um tetão. Sobe uma gola rolê natural aqui, ó. E vai. A cabeça do gordo parece um pênis sendo fechado pela glande. Assim. Tem que manter a barba pra tampar. Agora o rolê de carne, entendeu? Olha só. Então, por exemplo... Olha o negão ali, ó. O queixo duplo dele. É, tá eu que tô 50 quilos... Eu que tô 50 quilos acima do meu peso, pareço estar só 47 por causa da barba. Tô dando disfarçado. Tá, daí o que eu faço com esses 3 quilos a mais? Como mais, porque sei que, né, pô... Você pode até ter 50 quilos a mais, pelo menos. Posso ter até 53, entendeu? Então, porque vai diminuir esses 3, pô. Tá maravilhoso, cara. É função de segundo grau, gente. Então, aí a barba é uma boa dica pra homem feio. Homem feio, aí... Exato. Diminui cerca de 3%, 6% só feiura. E porque a barba também dá aquele... Até mesmo se for uma barba lixenta igual essa do Aladdin, por exemplo. Sim, esse negócio aí que... Esse negócio ridículo. Esse eu nem vi que era barba. Eu achei que ele tava mexendo com um churrasco. Esse negócio falhado. Mesmo se for aquela que parece um jogo de vôlei, assim. 6 de cada lado, assim. Uns tufos. Parece que foi um tufo. Parece que você pegou câncer na barba, só. Parece que pegou... A fisioterapia pegou só na barba. Mesmo se for assim, compensa você ter barba. Porque dá aquele olhar de rebelde, né? Aquele negócio assim, mais... Do rústico, né? Do rústico, isso. Aquela beleza diferenciada. Ou aquele cara que, tipo, quer romper com os limites sociais. Ah, não tô nem aí. Né? Não é porque eu tenho uma barba ridícula que eu vou dizer que não tenho barba. Exato, entendeu? Então parece que você é um rompedor do sistema. Tá? Eu sou quase um calvo de barba. Calvo de barba, porra. Que é diferente do careca, porque o careca, ele às vezes ele opta por ser careca. Se vocês dois, Ganso e Aladdin, rasparem a cabeça, vocês são careca. Agora, eu, como tenho o cabelo de Schrödinger, mas se eu tirar, eu sou calvo. Não é uma opção. Não é uma opção minha, entendeu? Então, agora, Se você... Agora uma dica de beleza aí. Mas você tem que ser... Aí tu tem que ser macho. Tem que ser macho, não é pra qualquer... Não é, tipo... É só deixar o bigode. Porra, deixar só o bigode. Aí, deixar só o bigode é uma dica aí. Mas é que você não estará bonito só de bigode, mas nunca estará feio. É aí que tá aí. É um lugar. Você tá no limite. Você tá no limbo. Você tá no limbo. E outra, mas o bigode é a pessoa que chama de senhor, cara. Não, mas. Ô, seu Zop. Não, mas a parte boa. É. Já tem um respeito natural pelo bigode, né? Porque agora. É bigode, né? Bigode, né? Não tô falando do meu caso, não, cara. Não vem com bucho aqui, não. Pra imaginar bigode, bigode. Bigode vai muito além de hormônio, vai muito além de biologia. É experiência, né? Falta pra vocês experiência, falta ódio pra vocês, entendeu? Bigode. É isso que lhe falta. Vocês assistiram o filme do Bob Esponja? Eles criam bigode quando eles estão com raiva. O bigode. E aí a Lili Salame lembrou mais uma vez aqui a combinação bigode mais chapéu mexicano, né? Aí é aquilo. O bigode, ninguém questiona um cara de bigode, entendeu? Não dá pra questionar. A minha tia tinha bigode, todo mundo tinha medo dela. É. Então é isso aí, o bigode é uma bela dica, barba é uma bela dica aí, porra. Ah, e aí tem mulheres, né, assistindo aqui. Eu não tenho barba, eu não tenho bigode, Deus não me abençoe com essa biologia. É pelo no sovaco. Deixa o pelo no sovaco ali, aquele belo carpetinho. Aquele belo carpetinho assim, ó. É bom avisar a altura do pelo também. É um corte militar. Do sovaco. Pá, ó, eu cuido do sovaco, mas é peludo para me impor. Tem que dizer isso. Fica aquela sensação de. Pô, e aí? E se eu puxar com os dentes? E aí você vai fazer assim, Vai na rua aqui. Na hora que vai pegar ônibus aqui, ó. Pegando aqui assim. Aqui, pega aqui. Pô, entendeu? Dá aquele ar assim de supremacia, dá aquele olhar de... Animalesco. Exato, aquele negócio mais selvagem assim, então, pô, é isso aí. É o bigode sovacal. Mas uma dica importante também é que por mais que você deixe bigode, deixe barba, tal, raspa o saco, né, porra? Então, aqui é que a gente não vai falar de partes íntimas aqui. É melhor não falar, é melhor não. Porque não fica coado, não. Não, é melhor não falar. Melhor não falar. Porque parte íntima é algo que se sobrepõe à estética, se sobrepõe. Tem que chegar até lá, né? Então, a beleza é o caminho pra... É a pavimentação pra você chegar na parte íntima, entendeu? Ninguém chega na parte íntima por si só. Entendeu? Tem que ter um quê. Tem que ter um porquê. Ninguém chega nas partes íntimas mostrando foto de pau. Pau é feio. Pau é porra. Pau é pau. Pau, além de saboroso... Feio. Feio. Entendeu? Então é isso. Concordo. Mas e você, Anderson Negão? Que outra dica você trouxe aí de beleza pro pessoal ficar bonito aí nessa noite de domingo? Assistir um vôleizinho nas Olimpíadas ali, depois vai sair... E aí, como que vai sair bonitão na foto? Cara, pra você sair bonito na foto, eu tenho uma técnica. Vocês já devem ter notado aí que eu saio muito bonito nas fotos. Sim. Você que pede pra editar as fotos, eu nunca entendi. Exato. Olha, sempre tem a postura ereta nas fotos. Não sai assim. Pau ereto, ele tá falando. Não tá falando coluna, não. Pau ereto. Você tá sempre de pau ereto porque você tá com uma felicidade em você. Você exato, tá com exato. Você sai com o pau mole nas fotos, as meninas vão olhar seu e pau. E todo mundo fica com aquela cara de nojo do seu pau tá duro numa foto em família. E você, você natural, sai mais bonito, é verdade. Exato. Tá vendo? Tá vendo? Isso. Saia com o pau ereto, é essa a dica. Pau ereto. Pau ereto nas fotos. Tá, é e uma dica de beleza pra sair na rua, Anderson Negão. Pra sair na rua? O que você anda usando aí? Pra ele não faz diferença isso. É porque, não. Anderson Negão... Eu tenho. Vai, ó, pode ser lá. Aí que tá as dicas de beleza. Pode ser que a dica esteja tão incrustida, Wesley Zoff, que você nem percebeu que ele se utiliza, rapaz. Pode ser. Ah, é a melhor dica que tem. É a melhor. E Anderson Negão precisa aí de dicas de beleza, que é um cara aí que tá no abate, é um cara que vai aí, pô. O cara tá na mundo, night, pô. Tá na night, precisa aí, porra. Então aí, que dicas? Que dicas? Ah, olha só. Cara, use roupas que combinam com você, com a sua cara. Você tenha seu estilo, tenha seu estilo. Sim. Eu gênio, gênio! Maravilhoso! Acho que ninguém nunca pensou nisso antes. Olha só, vou explicar minha roupa aqui. Ó. Tá vendo os cordeirinhos? Ó, eu sou lobo, tá vendo? Ó, eu sou lobo pegando os cordeirinhos aqui. A roupa passa. Esse é meu estilo. A roupa passa a mensagem. Passa uma mensagem. Exato. Ela conversa com o interlocutor, a roupa. Então. Exato, caralho. Exato. Aqui, ó, essa é você. Essa é você, esse sou eu. Pera aí, você quem? Aí. Tem três aqui. Tem três cordeiros aí, que nem a gente aceita. Então, pra mim, vocês são todos cordeiros. Então, pera aí. Vamos todos cordeiros hashtag. Você, então, por exemplo, que roupa você acha que combina com você? Que é batata, Anderson Negão. Que é batata. Que não falha nunca. Que você fala, ó. Você coloca aquela roupa, você fala, eu tô pra caçar. Eu vim pra caçar. Eu já mostrei ela aqui, eu vou mostrar ela de novo. Hoje eu só vim pra caçar. Essa aqui, ó. Essa aqui, minha bela jaqueta peruana, rapaz. Isso aqui é infalível. Isso é maravilhoso. Isso aqui, É verdade. Não tem quem não caia nisso. Nossa. Isso aqui, cara. Um pequeno passo para uma costureira peruana, mas um grande esforço para vestir de Anderson Negão. Exato. O nome disso aqui é Jacar. Só vai. Jacar. Você vai pra bate? Eu queria falar aqui que temos um episódio que chama Às Vezes Que Demos o Cu. Mas esse foi o momento mais gay desse podcast, entendeu? O Anderson Negão mostrando, abrindo o seu guarda-roupa aqui como se fosse Gugu na minha casa e falando, isso aqui é um jacar peruano. Isso daqui parecia o Jack Leclerc ali. Alain Delon falando. Mas me impressionou. Então você, no frio, veste um jacar peruano, né? Que é muito bonito. É infalível. Exato, eu vestiria, acho, se fosse ainda um... Morrendo de frio, talvez. Um abatedor. Mas, aí o Wesley Zop salientou bem. Isso aí é pro frio, né? O frio daqui um mês acaba. O que combina aí com o Anderson Negão no verão, no sol, então, no calor? Então, pra mim, tá? Não vou falar pros outros. Os outros vai dar certo. Pra mim, rapaz, é regata do Chicago Bulls. Infalível. Infalível, velho. Não tem como errar, cara. Não tem. É maravilhoso, cara. É o Jordan possível. O Jordan não aposentado, rapaz. Exato. O Jordan enterrando ainda. Nossa, esse moleque é gênio, rapaz. A roupa conversa com o interlocutor. Esse cara enterra. As minas pensando nesse cara enterra. Nossa, é igual o McDonald's lá que as cores da fome, é a mesma coisa. Cara, eu ia me perguntar aí, eu ia perguntar para o Anderson Negão como que ele chegou à conclusão que a regata do Chicago Bulls e o o jacar peruano eram as melhores opções, mas eu fiquei até com medo da resposta. Não, é melhor. Às vezes ele pega com afinco as pessoas falando aqui. Então, o pessoal aqui no chat, a loucura, falando, é o Clotovil de Sumaré, cara. Pessoal falando que tem a camisa florida de Anderson Negão também. É, mas, também, essa também é boa. Mas é um. Cara, essa dica é impressionantemente boa, cara. Coloque roupas que conversem aí com as pessoas, não, né? Que mostrem a sua faceta. Até uma pergunta pro Negão aqui, não que eu seja careca, mano, né, essa vai, questão. Vai. Mas se eu comprar um jacar, eu posso comprar aquela toquinha peruana junto? Vai ficar perfeito, vai ficar perfeito. Perfeito, só vai, mas só pera vai. Peraí, perfeito pra Anderson Negão, você... Vai ter que ver se esse é seu estilo, se... Não, por isso que eu perguntei mais da toquinha do que do jacar. Eu quero mais saber da toca. Porque eu imagino, eu comprei uma toca dessa ontem falando isso, mas nem sabia que era de comer. Que tava na moda. É, tava nem na... sabia. Porque o Anderson Negão, ele tocou num ponto importantíssimo, que cada um vai ter o seu estilo. Então ele, vestido de Michael Jordan, e o Jordan de terra. Ainda. Isso favorece ele, as pessoas puxam o assunto, abre portas, abre talvez até outras coisas. Mas talvez não funcione você colocar uma do Chicago Bulls. Eu não tenho cara de... Não, mas eu não tenho cara de jogador de basquete. Igual não, e outra, tem. E tem um pequeno detalhe, Wesley Zobbs. Você, pelo que eu te conheço, não deve usar uma regata faz uns 20 anos, mais ou menos. Então, quando você colocar uma regata, vai ficar aquele degradê de o cores. Braço, entendeu? O braço que tem a cor da bunda, né? Exato. Então, fica ridículo. Parece que você tá forçando a barra, entendeu? É, tem que pensar isso daí. Tem tudo pra às vezes fazer um bronzeamento no braço também. É. É, entendeu? Dirigir dos dois lados, pegar carona às vezes. Sim, é técnica, são técnicas. Mas Anderson Negão aí deu uma aula, rapaz. É isso. Mostrou o figurino, mostrou tudo aí que tinha direito, aí, parabéns. E aí, cara, me impressionou. Eu vou mostrar os looks de todo mundo. E você, Aladim, pelo jeito você tava precisando dessa dica aí de Anderson Negão aí, acho que foi especialmente para você, mas que boa outra dica de beleza você trouxe. Mano, sempre necessário. Sempre necessário. Ok. É procurar não usar coisas que te deixem mais feio. Não, mas por exemplo, pochete. Pera aí. Se você usar isso pochete, isso aí é uma cópia do que o Anderson Negão falou. Isso daí é uma cópia do que o Anderson Negão falou. Coisa que a gente não aceita aqui. Cópias de Anderson Negão. Pelo amor de Deus, amor. Um cara que batalhou aí pra ficar bonito e você aí, pra fazer uma pauta esteticamente perfeita. Vá falando aí, mas saiba que já estamos decepcionados. Usar uma pochete? Depende, cara. Pochete, você... Se você é drogado, você tem que usar pochete. Porque uma pochete. Traficante. E aí? Pochete, também, policiais da paisana podem usar pochete também. Pode, pra se identificar pras pessoas que é policial, mas tá paisana. Mas às vezes eles usam aquelas pochetes que atravessam aqui, não da cintura. É. Pra tirar o seu cigarrinho aqui. É, cigarro. O Aladim então é isso, Aladim decepcionando, mas uma coisa que não decepciona é a internet dele. Não, mas aí você tem que ter uma certa idade pra poder usar a pochete, né? Ô, louco, como é que ele voltou nisso? Acho que ele tá com muito delay. Espera que se é vou mental, sair e vou entrar de novo. Olha lá. Tá vendo? Então é isso que dá, rapaz. A internet castiga querendo copiar Anderson Negão aí. Não dá certo. A Vivo já viu o algoritmo lá, não pode. Calma, estão copiando o Anderson Negão. YouTube, rapaz. Tá... Anderson Negão é um youtuber, cara. Ele, não, pô, é verdade. Tá acostumado. Enquanto o Aladim não volta, uma outra dica que eu tenho aqui é a pessoa acordou. A pessoa acordou. Aquela bela espinha. A pessoa já fica, né, com medo. Tô com uma espinha. Tô com uma espinha. Tô com um furúnculo. Pode ser um furúnculo também. Sei lá, meu casamento, espinha na bochecha. Tá, a pessoa tá ali, assustada. O que eu faço? E aí a minha dica de beleza é... Espreme essa porra, meu. Espreme essa merda aí. Tem gente que fala que não pode espremer. Essas pessoas não estão preocupadas com a sua estética, não. Elas estão com uma bola de pus na cara, rapaz. É isso? O que é isso? Que porra é essa? Espreme essa merda. Ah, vai ficar cicatriz. Cicatriz, rapaz. Todo mundo adora uma cicatriz. Cicatriz é uma história bem contada ali. Cicatriz te fala que o passado foi real. Agora isso. Uma bola de pus, todo mundo vai ficar, nossa, que nojento. O pus não é nem a mesma cor do vestido de noiva dela. Já vai ter uma crise. Mas peraí. Aí que tá. Se combinar com a gravata, vale a pena deixar a espinha? É difícil, né? Alguém que usa uma gravata amarelo pus. Mas tu tá... tem muito pensamento de dia que deve usar amarelo. Então... Não, tudo bem, então. Aí a gente vai ter que apelar pra Anderson Negão aí. A gravata amarelo pus fica bem em você, né? Entendeu? Tem tudo. Tem que ver. A dica é espreme essa porra aí, vai com a cicatriz, vai com a cara sangrando. É melhor, né? É melhor, rasga a cara, passa um canivete aí. Pólvora, igual o Rambo. Todo mundo acha que ele levou um tiro, na verdade é um furúnculo no braço que ele tá ali, que ele espremeu, daí joga pólvora. Esse, no caso, estamos falando de um casamento onde que Anderson Negão tá de padrinha, porque pra estar no braço à vista, ele tá de regata lá, né? De regata e gravata ele tá amarela. Ele tá com o terno de Chicago Bulls. E gravatona amarela. E o furúnculo no braço. Furúnculo estourado. Por favor. Ex-furúnculo, né? Porque não é mais furúnculo a partir do momento que você estourou ele, espremeu e foi pro abraço. Beleza? E aí, Aladim, você trouxe aí alguma dica aí agora? É, uma outra dica importante é não ter DST, né? Porque isso necessariamente te deixa mais feio. Porque por mais bonito que você seja, mas tem DST... Posterior. Não. O coito. É verdade. Isso é verdade. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Você pode ser o Asbar, mas se tiver com DST, ninguém vai querer. Acho que quer. No caso do Asbar, vai querer. Não, mas é que o Asbar, ele tá mexendo num patamar muito alto. Acho que foi muito longe. Mas deu pra entender o que ele quis dizer. Sim. E todo mundo sabe que o Asbar não pode ter DST, senão já estaria morto também. Isso é verdade. Se ele pegar DST pra ele é espinha. Se ele pegar um piolho pubiano, já morre o menino, sem sangue. DST comeria ele por dentro. Comeria o pau dele. Então também não adianta ser aquela maçãzona bonita se tá cheio de bigato, cara. Exato. É verdade. Então aí, Marcelo Lodin, aí tentando superar o Wesley Zop nas dicas podres aí. E conseguido, hein? Conseguido. Mas é tudo referencial. Parabéns. É tudo referencial porque o Ganso e o Negão eram dicas maravilhosas. Então é verdade. Mas então vamos pro próximo bloco aí, rapaz. E aí, Wesley Zop, o que mais você trouxe aí de dicas de beleza? Cara, eu acho que quando a pessoa não carrega consigo o dom da beleza, ela tem que pensar o que menos combina com a pessoa feia. Tipo assim, ela ser muito magrela e feia é pior. Então engorde, dá uma engordada, dá uma preenchida, entendeu? Preencha espaços. Que... Isso aí tem até uma questão antropológica, né, Wesley Zop? É isso. E vai em consonante com uma dica que eu ia dar. Uma dica que eu ia dar. E já eu falo ela, mas. Porque, por exemplo, uma mulher, né? Vê um homem muito magro. Magro e feio! Magro e feio! É sinônimo, né? É sinônimo. Vê um homem muito magro. Estou falando muito magro mesmo, tá? Sim, O que ela pensa? Esse cara não é capaz de sustentar. Não vai me aguentar numa quicada. Não é capaz de sustentar, seja uma casa ou não, seja uma bundada. Exatamente. Não vai me proteger. Exato. Eu que vou ter que proteger ele. Eu vou passar fome. É. Entendeu? Isso então, pensando em nossos ancestrais, da época das cavernas. Mas isso está na nossa licença. O fator biológico ainda tem, né? Claro, porra. E aí, tem uma mulher muito magra? O que o homem pensa? Não aguenta! A mulher é muito magra, não aguenta uma rolada. Se eu ficar desempregado, ela não vai aguentar sustentar a casa 4 anos. Já pensa nisso, porra. Entendeu? Se um dia eu chegar cansado em casa, querendo sexo, mas tô cansado, ela não vai conseguir me currar a força, entendeu? Não o suficiente, entendeu? 2 cotoveladinhas que eu já vou me livrar dela, entendeu? Já vai cair de lado. Então, é isso. Não vai amarrar aquele nó forte. Exato. Na beira da estrada. Não dá, cara. Não me desmaie uma coroiada. O homem já fez isso. Porque coroiada boa tem que desmaiar de primeira, rapaz. Senão você vai ficar apanhando de revólver. Aí não funciona. É foda, né? Entendeu? Então, já pensa isso. Pessoas muito magras não passam confiança social. Entendeu? Exato. E biologicamente, a gente entende que aquilo é feio. Assim que eu falo, quem quer popular, né? A sociedade interpreta, né? Naturalmente que isso acaba sendo feio, entendeu? Exato. Então você já é feio. Se você der uma engordada, você vai preenchendo. Regaça. É isso, porra. E eu não entendo a pessoa que fala que não consegue engordar, porque eu consegui facinho. Cara, sem dificuldade nenhuma. Coca de manhã e coca de dormir. Ah, não, mas é isso daí é outra aula, é como morrer aos 35. Isso daí morre. Coca manhã, morre. Coca sempre. Eu nunca vi ninguém morrer com coca. Só cocaína, também não. Acho que quem mata é o traficante, né? Não, quem mata é o corpo que não aguenta aquela carreira que foi. Se fosse gordo, aguentava, porque, pô, aguenta. Olha o Anderson Negão quando tomou AstraZeneca. Perguntei, você teve reação? Ele falou, nenhuma. Eu pensei, pra dar reação nele, precisava ser uma dose pra hipopótamo. Pensei. Que isso, porra? Por aí. A enfermeira que aplicou nele teve reação, né, pô? Ah, não, mas aí foi nojo. Aí. Nojo misturado com tesão. Eu fui de jacar. Foi de jacar. Sem nada por baixo, só o jacar. Não, né? E a manga do braço gordo dele não sobe. Também tirou a roupa. E tava com a camiseta do Chicago Bulls. Aí é loucura. Então foi isso, rapaz. Mantenha-se gordo, é a dica. E aí a dica, então, mantenha-se gordo. E aí eu vou dar uma outra dica, né? Porque agora tem pessoas pensando que, mas gordo não é bonito, gordo não é saudável. E esses pau no cu aí arrombados. Mas a dica é: pra ser mais bonito, você você, quando vai ao restaurante com uma pessoa que você quer coabitar ali, que você quer coitar com ela. Você quer um coito sexo, é. Você quer um coito sexo ou viver, né? Você tem que comer mais do que aquela pessoa. Ah, pô! Ah, claro! Você tem que comer ali até a barriga estufar. Mesmo que vocês dois não consigam transar em seguida. Não importa. Não, é ali. Se a pessoa vai e come uma coisinha, pô, aquela pessoa tá sendo feia por dentro, cara, ali. É, feia, fazer feio. Isso, né? Minha avó falava de fazer feiora. A gente não fala que a gente não dá a dica que você tem que escutar os mais velhos. Minha avó falava aqui, ó, come pra ficar bonito e gordo. É isso, né? Agora, então não vai comer? Agora imagina. Isso daqui eu não gosto. Ah, eu não gosto. Ah, imagina aí, a Lini Salame vai num rodízio com alguém e o cara só come uma pizza. Aliás, um pedaço de pizza. E tira a borda. Tomate e rúcula. E aí? Como que. Não, porra, aquilo ali, aquele cara ali não se mostra ali preparado pra enfrentar as vicissitudes da vida, cara. Entendeu? Você tem que mostrar pra mulher quando você vai, tipo, comer uma pizza. Que eu, toda hora é um desafio. Na hora que vai pedir a pizza, vamos pedir desse tal aqui, por exemplo, pra você, essa aí. Eu peço uma pra mim, porque eu não vou dividir uma pizza. Pizza é individual. Pizza todo mundo sabe que como come. Enrola a pizza e come feito um canudo, bicho. É, você nem mastiga, você vai e coloca direto na garganta. Coloca tipo o cara enfiando cana na moenda ali, ó. O garçom chega aqui já. Isso me lembra aquela música lá, Wesley Zop, da Jennifer. Lembra da música da Jennifer? O nome dela é Jennifer. Ah, sim. Eu conheci ela no Tinder e ela faz coisas que você não faz. É claramente uma referência a esse tipo de coisa. Que quando todo mundo fala, ela faz coisas que você não faz, todo mundo pensa que é o quê? Ai, dá uma quicada. Não, mas na verdade é o quê? Ela vai lá no rodízio de pizza, enrola uma pizza, ó, e comecei a mastigar. Ela faz coisas que você não faz. E vira um litrão de pinga em cima. Ela mete uma garrafona de azeite pra ajudar a descer a pinga. Isso aqui, babando azeite, cara. E o cara, como que é seu nome dela? Meu nome é Jack. Eu vou colocar Jennifer, vai. Olhando, espumando. Cara, tem coisa mais impressionante que isso, não tem, cara. Não tem. Carol. Não. Ela faz coisas que você não faz, né? É isso, pô. 2 litros de coca. Ela corta o bico da coca pra descer mais rápido aqui. Ela chama de dosador, né? O dosador da coca. E o garçom fala: pois não, Jennifer, porque ela já é. Já é Jennifer. Ela já é conhecida ali. É um erro as pessoas associarem coisas que ela faz coisas que você não faz com coito. Coito, você fez um, você fez todo. Agora, presenciar uma cena dessa, bicho, porra, isso. Não vai. O coito é binário, né? Assim. Ah, como que eu vou falar binário no sentido que eu não pareça um babaca aqui? É difícil. Código binário. É 0 e 1, um, rapaz. Ou é 0, 0, 0 e 1, 1 e 1, 0 e 0. Ah, okay. Ou não, não. Em eventos. 0, 1 e 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. É maravilhoso. Mas é código binário, mas entendeu? É código binário. Ou é 0 ou é 1. É, vai ter 0 e vai ter 1. Um. Às vezes vai ter língua também, é verdade. Esqueci. Aí eu não fui. A língua é meio que 1, né? A língua é 1. A língua é 1. É igual o dedo. Dedo é 1. Dedo é 1. É, então é, então é no código binário. É, ou tem zero envolvido ou tem um. Então é isso. Ou fez um ou fez zero, fez todos. Fez todos. Agora, presenciar a Jennifer engolindo 7 pizzas na base do azeite e Coca-Cola. Sem mastigar. Sem mastigar, rapaz. Isso tudo por quê? Porque ela quer ser bonita, cara. É, e depois. Saudáveis. E depois terminou as 8 pizzas ali, ó, descascando um abacate aqui, ó. Olhando nos olhos, olhando nos olhos. E dando aquela chupada no caroço aqui. Feita uma bala de canela. Feita uma bala de canela. Olhando sal no abacate, ó. Sal no abacate aqui, ó. Olhando ou açúcar no abacate. Daí que tá. Pimenta biquinho, já põe a pimenta biquinho, ó. Pra fazer um desenhinho, ainda faz um desenho no abacate. Né? É. Já virou uma bela guacamole. É. Isso, porra. E ela é simples, você viu a simplicidade? De sobremesa, ela falou, vou comer um docinho, um abacatinho doce. Exato. Um abacatinho doce com pimenta aqui, porra. É. Então, Ah, isso é lindo, isso é lindo. A pessoa, você quer mostrar pra pessoa que você é bonito, você tem que comer bem, você tem que comer mais, tá ali. É isso, né? É esse tipo de coisa, tá? É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. É o mínimo, né? A Aline Salando falou. A gente tá ensinando as coisas do mínimo, mas, porra, não. Tem tanta gente burra que não vai fazer o mínimo. Tem tanta gente que vai lá e fala, eu vou comer pouco pra não assustar a pessoa. Não, você tem que, suar pizza ali, sair do rodízio japonês cheirando salmão na cara, entendeu? É isso, às vezes até passou salmão na cara. Entendeu? É isso. Concordo. Você, Anderson Negão, o que mais você trouxe aí de dica para belezas? Eu trouxe algo importantíssimo. Eu vou até olhar para a câmera aqui. Opa. Se você é feio, pelo menos cuide da sua saúde. Eu vou dar um exemplo aleatório aqui. Imagine se você é feio e pega uma sífilis, por exemplo. Já era, cara. Acabou. Ah, você tá falando assim, não tem a DST, né? Não tem a DST. Genial, porra! E se por acaso você tiver DST, não use pochete, é isso que você quer dizer? Exato, porra! Use a pochete! É meio que assim, é uma dica do que não te enfeiar mais, né? Exato! Ah, não, se você tem DST e usar uma pochete, parece que você vai vir com uma seringa de AIDS. Rapaz, o cara. E Deus que me livre, o cara usa pochete ou tem DST ou é policial paisana, todo mundo sabe. Exato. Ou é fiscal de bote. A fiscal de bote também. Eles... Ué, mas também, todo fiscal de bote tem DST, né? Tudo bem. Eu não sabia disso. Né? Vou até ligar pro Rogério aqui. Agora eu sei de onde vem aquele furúnculo no céu da boca. Foda, no céu da boca é foda. Então, Anderson Negão, bela dica aí. Porra, é o básico. Não tenha DST, cuide da saúde aí, né? É verdade. Não, pochete. Porque todo mundo hoje, né, nessa época fitness aqui, que inclusive estamos promovendo aqui. Sim. Saúde é uma questão de beleza. Claro, sim, porra. Com certeza. Então o pessoal vai na academia e mostra que é bonito, o pessoal vai na natação e mostra que é bonito. É mais bonito você ir na academia do que, de fato, ir na academia. Exato. É isso. Porque se você mostra... estar na academia. Você mostra... se você posta... Tá pago. Esse é o grande X da academia. Só isso que importa. Porque se você posta uma foto que está na academia, você já está mostrando para as pessoas que você não está confortável onde você está, que você quer mudar a pessoa que você é, que você odeia ser um gordo ridículo, porque ninguém gosta de gordo. Apesar de você ter que ser gordo pra ser tem que ser gordo, mas você não pode gostar de ser gordo. Essa é a grande questão. Isso, entendeu? Então você, a sociedade exige que você seja gordo, mas você não pode gostar disso. Você tem que estar Ah, ela só aceita que você seja gordo se você for depressivo. Essa é a questão. Ah, sim, é verdade. Então você tiver, tem que ser gordo. Se for gordo, suicida, né? Né? Como todo bom gordo. Agora, o... se você então é gordo e está indo na academia lutar contra a sua gordura. Porque você quer balancear. Você quer balancear. Você, aquela desculpa, eu vou na academia para poder comer, entendeu? É, porque então, você não tem gordo, bicho. Você nem precisa de fato estar na academia, mas se você mostra que, pô, está indo na academia lutando contra a obesidade, você já é um vencedor vitorioso e por isso você já é bonito. E a dica também é, vai na academia com, pelo menos, vai, com 30 camisetas diferentes ali, você tira as suas 30 fotos no espelho e você garantiu o mês, cara. Ou você pede pra usar o banheiro, vai cada dia pra academia. Sim. Ou, né, se você quer investir nessa questão de estética, você já compra um fundo verde pra sua casa, né? Grande chroma key. Um grande chroma key, exato. E aí, porra? Eu estou fazendo exercício no Himalaia. Não tem melhor aqui. E aí, pô, gordo tentando deixar de ser gordo que viaja é uma coisa belíssima aí pra sociedade. Porque ainda tem o cara é culto, né? Ele é gordo porque ele come comida em vários lugares do planeta. Ele não tem como seguir uma dieta. Ele não tem como. Ele vive de gominha de avião, cara. É uma bela dica aí pra beleza. Aí. Finja que você quer ficar bonito. É isso, porra. Porque aí também tem a questão do investimento. A pessoa fala, vou investir nesse gordo porque daqui a alguns... Ó, tá indo na academia. Daqui a pouco ele deixa de ser gordo, mas não vá a ponto de ser um magrela ridículo. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não, investimento, né? Vou comprar na baixa e vender na alta. Exato. Estou. Então, é isso aí. Então, o mostrar foto na academia, Pilates tem feito sucesso. Mas aí, Pilates, eu acho que tem que ter carteirinha. Ainda bem que eu tenho. Associação. Eu faço mesmo. Tá, e por mais que você já faça, se um dia você for e não tiver com a carteirinha, você não entra. Verdade. Você pode ser conhecido pagar mensalidade, tudo, mas tem que ter a carteirinha para entrar. A carteirinha de homossexual, exato. Era a associação dos pilateiros. Associação de carteirinha de academia. Gente, essa aí. Então é natação. Ainda mais nessa época de Olimpíadas, você postar que tá fazendo uma natação, o pessoal já está disputando Olimpíada. Então, vai pedalar, não fala que vai andar de bicicleta, fala, vou pedalar. Olha a diferença que dá, porque andar de bicicleta, você não sabe andar de bicicleta. Agora, vou pedalar, você até compete, você é um cara de triatlo. Você falar que vai pedalar. Agora, Leonardo Eloy mandou uma dúvida aqui importantíssima: bombados são bonitos? Aí depende do bombado, né? Agora, agora Leonardo Eloy, que é um cara, já falei aí, um cara, né, feio, um cara aí ridículo. Ele vai querer ficar bonito. Mas ele fica bombado ou fica gordo? Mais fácil ficar gordo, entendeu? Sim, porra, bicho. Vai pro atalho, porra. Exato, fique gordo, entendeu? Agora, já sou gordo. Poste foto na academia. Aí que dá. Agora, bombou, é hora de ficar um pouco em casa. Fica um pouco em casa. Porque o bombado, ele já implica em diversas outras situações, né? O bombado, ele é um gordo que deu errado. A gente precisa cometer isso aqui. Ele tem o peso de um gordo, mas não é gordo. Ele é um gordo ao contrário. Entendeu? E não é magro. Exato. Muita gente acha que o contrário de gordo é magro. Não, o contrário de gordo é bombado. O bombado, ele tem a mesma locomoção que um gordo. Ele é quase zero. Quase não limpa a bunda. Pega o ar que amarrar o tênis. Não consegue mexer o pescoço aqui. Então, o bombado, ele... Só que o que acontece? O bombado, ele, assim como o gordo, ele é depressivo. Só que por quê? Porque ele não come carboidrato, ele tem que ficar se controlando naquilo que ele come. Ele achou que por ser bombado iam chover chanas na cara dele e não chove. Porque ele também está muito dedicado à academia para se manter o gordo contrário, entendeu? Exato. Ele, já, ele se perdeu do mundo já. Ele chega tempo, cansado da academia, a mulher não consegue currar ele, entendeu? Porque, porque tem medo, ele é bombado. Exato. Ele fica agressivo com esses whey que ele toma. Exato, rapaz. Essas bombas de cavalo que o cara injeta. Então, a diferença do bombado e do gordo, esteticamente, é muito, muito pequena. O que a gente falou na hora que o Landinho falou sobre referencial, é a dosagem, saiba dosar, cara. Porque se você dosa errado, você se perde. Você se perde na magia da... Ó, o Everton falou, não consegue encostar as costas. É a mesma coisa, entendeu? Então, o gordo e o bombado são duas faces da mesma batata, entendeu? Um tem muito músculo, outro tem muita banha, entendeu? Então, mas, porra, não são o magrelo. Não, Deus que me livre também. Entendeu? Então é isso, tem que tomar cuidado aí com essa questão estética aí e com a questão da violência, né? O bombado, o bombado remete à violência. Todo mundo acha que o bombado é violento, é atropela brigando. Pessoas. Agora o gordo não, o gordo é um bosta naturalmente. Exato, seja um bosta para você não ser desafiado a uma briga. Todo mundo pensa, eu consigo correr desse gordo, todo mundo pensa isso. E tá certo. Exato. Consegue, é. Consegue. A treta acaba assim, gordo, né? Tanto é que, ó, na Olimpíadas, no judô, categoria acima de 100 quilos, tinha os bombados. E quem representava o Brasil? O gordo, óbvio. É, pra você ver que no Mundial Olímpico, o negócio, atletas de alto padrão, pros caras é a mesma coisa. Quem ganha é o gordo. Não, é pra gordo. Eles tanto faz. O cara falou, eu sou bombado, cara, eu sou gordo, os caras, ó. Tem mais que 100 quilos, tem. Então é a mesma coisa. É o peso que conta. Exato. Não é a luta dos bombados e a luta dos gordos. Não é a categoria é acima de 100 quilos. O que a balança está falando? Olha na balança. Os caras não olham a forma geométrica. Então perceba que o gordo e o bombado é a mesma coisa. Tanto que o peso, o número digital da balança, ele está em cima. O juiz só olha ali, ó. 100 quilos, beleza. Ele não olha para a pessoa. Não, 100 quilos. Aqui. Um toicinho, um pedaço de toicinho, um pedaço de músculo. É 100 quilos. Ó, tem várias perguntas aqui. Eu não sabia que os marombados eram tão... Tinha tanta dúvida assim. Cido Lago perguntou aqui. Todos sabem que os bombados têm o piru atrofiado, mas aí o gordo também tem. Aí, mas aí não é que é atrofiado, não é que é atrofiado, é que ele tá em volta de uma virilha gorda, entendeu? É porque então, o gordo não tem só a papada do pescoço, tem a papada da virilhão também, que vai diminuindo o pênis, acontece isso. Mas também, né, você já nem usava aquele pênis direito, assim, pra fazer o nossa, que falta me faz, né? E o cara sendo gordo é melhor porque ele vai no tato, mexendo no pinto, exato. Ele não olha o pinto. E mais. Aqui, ó, só vai, né, abrindo aqui as camadinhas e chega, mais fácil, camada mole. Então tem isso. Outra dúvida aqui, Rafael Vital. Tem as pregas, os bombados têm as pregas soltas devido à quantidade de peidos ou o cu de alicate de tanta força que faz? Cu de alicate é foda. Aí, não tem as pregas soltas, né? Tem pregas normais. Vou dizer que tem até as pregas mais rígidas que o comum. Que é pior. Por quê? E aí que faz o alicate. É, porque ninguém quer currar um bombado, entendeu? Coisa chata. E o Rafael Vital, ele tem uma deficiência que, além do... Cerebral. Além dessa, ele tem... O pênis é pequeno. Além disso, ele tem... A perna é torta. Perna torta e fede um pouco também, mas... ele é o famoso ambicanhoto, que escreve mal com as duas mãos. É isso. Ele dislexia, tem excesso... ele tem dislexia também. Ele tem excesso de massa magra, e é um problema para ele. Ah. Ele é uma referência de ganho de massa magra. Precisa falar com ele. Ah. Os marombados falem com o Rafael Vital. Esse homem entende de massa magra, nossa, mas como poucos. A gente fez uma aposta no final do ano que era para perder 20 quilos. Ele ganhou 4. Ele, cara, mas de massa gorda. Eu perdi mais de 20, mas ganhei muita massa magra. Ah, sim, é verdade. Ah, tá. Então, ele é uma referência. Nisso de um magrelo no ombro dele aqui, ó. Ganhei essa massa magra. Aqui. Isso aqui, né? Mas então, rapaz, acabamos aí dando várias dicas aí para as pessoas que querem ficar belas e estão... Na dúvida, se apelam para academia, se apelam para o cachorro quente ou se apelam só para as fotos de academia. Então, então fica aí a dica aí que não importa, tem que postar. Tem que postar ali. É igual vacina, não funciona se não postar. É mostrar que você está ali tentando lutar contra o gordo ridículo que você é. Entendeu? Exato. Mas que é melhor do que ser magro. Exatamente. Porque magro e magreza não é saúde, né? Todo mundo sabe. Pelo amor de Deus. E como o Anderson falou aí, não tem a DST. Né? Não tem. Parabéns aí. Ah, tá doido. E você, Aladim, o que mais você trouxe aí de dica de beleza? Acho que outra dica importante é não ser burro, né? Porque ser burro deixa você mais feio. Vai muito mais feio. É verdade. Por exemplo, então, burro que não bonito. Sabe a diferença entre mas e mais. Você desanima na hora. A pessoa desanima, fala, não. Como que eu vou namorar um animal? Como eu vou coitar com o animal, né? Não dá, porque de repente, às vezes a pessoa fala, eu quero transar mais, mas o cara não sabe, eu quero transar mais. Porém, eu quero transar aí, mais, porém... Aí o cara para. Entendeu? Ou ela quer que pare, eu quero transar mais, né? Mas... Você é gordo. Quero transar mais, você é gordo. E o gordo já tem um infarto ali, achando que ela tinha falado que era transar mais. Porque é burro, é gordo e burro. Exato. Entendeu? Porque o gordo tem um mecanismo de defesa que é infartar, entendeu? Mecanismo de defesa dele, né? Vamos correr! Ah! Ele dá uma mordida no lábio e estoura uma veia aqui, ó. Ele tem tudo armado. É tipo um disjuntor ali que o corpo, rapaz. Então, né? Não ser burro realmente é uma bela dica. Ajuda bem. E não precisa, ó. E olha só, a dica de Aladim é fundamental. Não ser burro. Não precisa ser um gênio. É isso que a gente está colocando. Não seja burro. Saiba o basiquinho ali, regra de concordância, né? Diferença de um mais um. Está acima da linha de corte. Saiba o mínimo de política. Não precisa saber muito. Porque aí que tá. Porque você tentar ser gênio mostra o quanto burro você é. Então é melhor você ficar só no não burro. Ser gênio, então. Não burro. Então, é isso. Então, a Lili Salame já falou, sabe a diferença de mais e mais, já é 10 de 10. É isso, porra. E olha, a Lili Salame tem duas faculdades, entendeu? Então perceba que mesmo assim a pessoa procura os fundamentos ali. Tem isso, é básico. Além de duas faculdades, é mestre Pokémon. Que é o patamar acima de todos. Mostra que é uma pessoa que não desiste das coisas, né? Porque ainda tá jogando Pokémon Go. Né? Everton falou: época que fui mais magro na vida, estava em um trabalho escravo do caralho de carregar coisas em depósito. O magro tem que se foder. É isso aí, rapaz. É isso, porque o magro, ele não passa confiança pra ter um cargo de sucesso. Ele não consegue mandar em alguém. Não, porque. Porque ele apanha tanto do gordo quanto do bombado. Então é isso. Não, e aí a dica de Aladdin é não seja burro. Aí, então, ó. Essa eu gostei. Faça o básico aí, uma multiplicação. Leia livros, ó, Regra de três, já. Porcentagem. Três é pra sua vida. Porcentagem, saber o quanto descontam ali no seu salário, esse tipo de coisa. Saber o troco, ganhar de férias. Né? O bom é saber o troco também. Saber o troco. Você não sabe a diferença dos quatro porquê. Põe tudo pequeno, tenta escrever. Boa! Não dê margem para a pessoa saber que você é burro. Deixa ela entrar exato. Não dê a margem para a pessoa. Não dê chance de descobrir. Não crie prova contra você mesmo. É, se você não sabe falar uma palavra, não tente falar ela e que as pessoas percebam que você é um burro que não sabe falar. Não. Fala em bingo. Que em bingo? Não fala nada. Ou você fala na barriga. Eu estudo tanto inglês que eu não lembro dessa expressão em português. Pronto! Você vai parecer muito inteligente. É só uma trucada. Exato. Ah, eu fui alfabetizado em inglês, gente. Desculpa. Eu não lembro, não sei. Então foi aí uma belíssima dica aí, não excelente, seja burro. Excelente. Aí, realmente hoje aí é um fator importantíssimo, tá? Claro. Que na época, ali alguns anos atrás, ninguém aí fazia questão de afirmar que era burro. Ninguém fazia questão. Hoje em dia é todo dia atestados de burrice aí, pessoal, declarando... Pra todo lado. Se declarando burro, assim, os pessoal que tem orgulho de ser burro aí. Eu prefiro no tempo que era vergonhoso ser burro, assim, que a gente tinha vergonha. Isso aí foi um processo aí educacional errado que o Brasil fez, que acabou com o bullying nas escolas. Que antigamente aí o bullying... Aí humilhava os burros, né? E não só humilhava o burro, como um estudioso, que era o CDF, que não sei o que tal. Mas era bom, o cara ia pro cantinho da sala. O cara ia pro cantinho da sala com chapéu de burro e todo mundo falando burro. Era normalizada a burrice e vergonhosa, entendeu? Aí começaram a falar: não, ninguém é burro, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, e aí o burro já se acha inteligentão e ninguém humilha mais ele por ser. Um perfeito de um burro! E aí ele acha que tem que sair falando sobre todos os assuntos e por aí vai. Entendeu? Não, e não então... só falando sobre, achando que sabe do que tá falando. E ele é tão burro que ele acha que realmente ele sabe. Porque a questão é, o burro que finge que é inteligente, ele sabe que ele é burro. Mas o problema é que o cara é tão burro que ele não sabe que ele é burro. Aí ele acredita ser inteligente. Que é a pior das burrices. Olha porque isso. Não tem gente pior pra você tentar ensinar do que a pessoa que acha que sabe. Isso que é foda. Então, aí, falta o quê? Falta a institucionalização do bullying nas escolas aí, rapaz. É isso. Voltar o bullying vai dar uma beleza pra pessoa. Normalizem o bullying e normalizem o burro. Vai no almoço hoje de domingo. Vai no almoço hoje de domingo e fala: tia, não quero que você ouviu o que você tem pra falar, porque a senhora é burra. Nunca vi tanta. Nunca vi alguém falar tanta bosta igual você, eu sou a burra. Tipo, foi. Entendeu? Normalize a burrice. Você que tem crianças por perto, você, Ganso, que tem os filhos, eu que tenho a sobrinhada aqui, vocês que têm crianças no seu convívio, não acho que tudo que a criança faz é maravilhoso. Senão vai achar que ela já é gênia de pequena. Não, isso daqui tá uma bosta. Você tem chance de fazer melhor. Entendeu? É saber mostrar para a criança que às vezes ela é limitada, entendeu? Que às vezes a criança não tem futuro. Então, saiba se colocar. Agora, tudo que a criança faz, nossa, meu filho deve ser um gênio. Nossa, essa criança aqui é acima de... Não é. Tem que ir 600. quando na verdade o QI não passa de 87. Respira, respira e caga. O Maurício Braga falou isso, mas isso não explica o tanto de velho bolsomínio. Eles são da época do bullying, mas acontece que a gente era de uma época onde os mais velhos, a gente achava que eles eram gênios. E eles eram burros também, rapaz. Eles sabiam fingir bem. É, entendeu? E hoje, aí, agora a gente sabe. E aí chega, você tem que falar, ô tia Cleide, o senhor é burra. Ô, vovô Osvaldo, o senhor é uma anta mesmo, hein? Puta burro do caralho. Normalizar. É, por que você não cala a boca? Cala a boca! Cala essa boca, burro. Tudo que sai de você é burro. E é idiota, entendeu? Ninguém tá falando aqui. Ninguém tá falando aqui, mas você fede também. Tio Abril, você é careca! Mano. Eu sei! Essa porra de chapéu mexicano, caralho! Entendeu? Então é esse tipo de coisa aí. É, chega. É normalizar a burrice, institucionalizar a burrice, pra pessoa aí não postar foto aí. Ai, nossa, eu sou inteligente, eu sei fazer tudo. Ai, sem postar uma foto do celular, me acho gênio já. É tudo isso, rapaz. É foda, é foda. É uma geração que escutou pouco que era burra. Agora temos que... Agora já era. Vinha lá o Rachacuca, o Quase Nada, falava um pro outro, burro! Quando fazia alguma cagada. Mas por quê? Porque eram amigos, cara. É por isso. Um ajudando o outro aí. Entendeu? Então é isso. Não seja burro para ser bonito. E como que a pessoa vai saber se tá sendo burra? Quando você falar pra ela, então... Ó, viu uma postagem lá falando mais e mais ao contrário? Chega, mas que burro, não sabe nem escrever português. Manda um texto. Não é preconceito linguístico, não. É preconceito contra burrice. Entendeu? Exato, adorei. Quando você souber mais gramática, a gente conversa. Adorei. O Anderson Negão aí, né, que dormiu com um homem e acordou com um menino. Todo mundo chamou ele de burro e ele aprendeu, rapaz. Ele usa de exemplo da vida dele. Essas postagens erradas é foda, gente. Eu não dormi com nenhum menino, não, gente. Porra, caralho. Gramática, filha da puta. Ortografia de merda. Burro do caralho. Burro pra caralho. É muito burro. Que pariu, bicho. Entendeu? É isso aí, rapaz. E isso é um exemplo aqui que o Churume dá. Porque Anderson Negão não sabe matemática bem, biologia, não sabe português. Nem inglês. Vem um cara do Amazonas. Ele veio um cara do Amazonas aqui, ele perguntou qual que era a praia mais bonita de Manaus pro cara. Tem, cara. Ele é burro. E ele faz questão de falar todo dia pra ele. Ele sabe que é. Todo dia pra ele a gente fala, ih, porra, e por aí. Quando eu joguei aquela bolacha em cima do telhado, a primeira coisa que meu avô falou é burro! Ele sabe educar, bicho. Então, essa. Vai ter mais uma rodada aí ou não? Você quer falar mais alguma coisa? Eu tenho uma importantíssima aqui que ninguém. Opa. Isso. Então vamos pra uma rodada rápida aí. Deduzo, que é importantíssimo. O Márcio Castro falou aqui, burro sou eu que ainda choro pela ex. Mas, rapaz, chorar pela ex, aí amor, faz parte. É, todo mundo faz. Saudade. E outra, chorar pela ex não tem tanto vigor se ela não mudou de estado, se você não faz isso bebendo pinga, entendeu? Faz bebendo pinga. Não, e outra coisa, né? Mesmo se você volte pela ex, não é a mesma coisa, entendeu? Se mesmo não voltar, é a mesma ela pessoa. Continua sendo uma ex, entendeu? Então, isso daí é um sentimento que vai perdurar. É igual um funeral, é igual um velório, é igual uma pessoa morta, é uma saudade que fica e não volta mais. E às vezes nem é saudade de coisa boa, né? Às vezes fala, tomava uma surra ali, era ameaçado de morte. Gostava de viver perigosamente. A pessoa tem a baixa estima lá no alto e acha que não vai conseguir alguém que te bata tanto quanto ela batia. Vamos analisar aqui a cara de Márcio Castro. Aqui, ele colocou... É um coitado. Eu percebo porque a ex largou dele só pela cara, né? Obviamente. Mas ele pintou aqui uma foto que meio estilo ator pornô. Ele tem cara ainda de ser jovem, aguenta... currar uma noite inteira. Ele tem cara de que tem uns isqueiros aí, viu? Ele tem cara de que tem uns isqueiros. Ele entrou naquela onda de fumar cachimbo. Ele andou na onda de fumar cachimbo. Entendeu? Falta pra ele aqui um bigode, talvez. Um bigode. Ah, talvez um bigode. Pode até ser um bigode Aladim. Entendeu? Márcio, você aí tá jovem, rapaz. Não chora. Não dá pra chorar pelo leite derramado e não dá pra chorar pelo leite que não caiu. Entendeu? Então. Exato. Márcio Castro, agora... Mas saiba que ela tá sendo jorrada de leite lá, viu? Exato! Ela não tá sem leite, não. Ela tá chorando, mas é de tanta rola ardendo aquele brioco. Ela nem sente saudade... Pensa no negócio, meu. Ela não sente saudade nenhuma de você porque achou homens 10 vezes melhores e mais viris. Não é questão. Nem tudo está perdido pra você. Você tem chance, você é bonito, você é jovem, e você. É vigoroso. Aí lhe falta um bigode, talvez. E ouvir samba, se dedicar ao samba. Talvez. Faz parte até da minha dica isso daqui. Porque às vezes o cara fica muito, eu não ouço funk, eu não ouço samba, eu não ouço pagode, e aí se perde no mundo. Aí você não tem o molejo, cara. O Márcio, vou te dar uma dica. Essa semana aprenda uma coisa nova. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa, que você fez alguma coisa pela primeira vez? Olha só, que bonito. Então, vai lá, ouça um pago. Faz alguma coisa nova. Por quê? Porque quando você faz coisas novas, isso é a inércia. Quando você se coloca em movimento, as coisas tendem a permanecer em movimento, e aí você vai ver que vai aparecer aí. E você nem fica mais pensando no bucaque que só aí está levando, entendeu? Então é uma coisa que naquele gangbang que ela tá, ela, entendeu? Já não vai te importar mais isso. O Lígia Sabá falou, ele precisa deixar uma barba, pode ser também. O Garcia falou, mas que dica merda, eu escuto o molejo e não fiquei mais bonito que o Anderson Leonardo. Claro que ficou, Garcia, porra! É que tá autoestima, a baixa estima lá no alto. E também Garcia careca, né? E aí já fica difícil. Põe o boné, Garcia. Se ajude, pelo amor. Me ajude a te ajudar, né, porra? Me ajuda a te ajudar. E aí, Anderson, negão, o que você trouxe de dica aí pra encerrar? Cara, dica importantíssima. Seja raro. Seja raro no meio onde você tá. Eu vou dar um exemplo. O Ganso conhece bem esse exemplo aí. Ele estudou no Senai, em marcenaria. E tinha uma mina que era tão zoada, que o apelido era Megazord. Mas ela faz marcenaria. Então você só tem a Megazord lá. Você vai lá. Oferta e procura, é isso que você quer. Exato. Oferta e procura. Aprenda a dançar, né? Quem que dança hoje? Faz uma dança de salão. Faz moda, faz letras. Só não seja viado. Seja viado. Mas se você ser viado, você não vai ser o mais raro ali, entendeu? Vai ter um monte de viado também. Se você ser viado num antro hétero, aí você vai ser. Se você for fazer moda ou letra, não seja viado. Seja homem, você vai ser o raro ali. Agora, se você vai ser estivador, seja viado. Exato. Exato, seja viado, porra. Lenhador também é bom ser viado. É bom. Eu trabalho com toras. Exato, exato. Você vai dar muito cu. Você vai dar muito exato. Cu. Exato. É, sim, sim. Então, ali, procure um nicho onde você é raro ali. Exato. A raridade traz valor. Mas... Então eu vou me inscrever hoje para modelos manequins de fotos de rosto. Quero ver se serei raro nesse meio. Porque é o único feio lá. Acho que você. Não seja burro! Vamos voltar! Vamos voltar uma casa. Vamos voltar no burro. Acho que não deu certo. Vamos escrever no fisiculturismo, então. Foi muito advanced, Anderson. E você, Wesley Zop, que dica você tem? A dica minha era, além do escute coisas que não estão sendo escutadas para ser o diferente, saber falar sobre coisas que às vezes as pessoas não estão por dentro. Você vai falar sobre letras escritas por Lamartine Babo, ninguém sabe o que você está falando. Mas sabe o que você está falando com veemência. E o principal, saiba dançar. Ou finja que saiba. Não precisa saber dançar. Ninguém sabe dançar. Não existe dança. Mas existe você... pessoas que fingem que dança. Então, mas se você for dançar o Andou na Prancha, proteja seu cu, porque senão mete a mão mesmo. Se você for dançar, proteja seu cu. Dançar qualquer coisa. Tá, você tá no jantar dançante, tocou lá, dance. Não seja aquele cara feio no canto do salão. Seja o cara feio no meio da galera dançando ali. Muito melhor. Aí tem uma dica até física. Que se você tá parado... A sua feiura está sendo refletida pela luz. Porque a única coisa que está acontecendo é a sua feiura. Exato. Agora, se você está dançando em movimento, então dance rápido. O que acontece? Ninguém consegue ver exatamente a sua feiura em movimento. Ninguém está vendo seus dentes separados. Sua orelha pontuda, sua não careca. Vê. A careca tá vendo, mas ninguém tá vendo se você tá de boné. Ninguém tá vendo aí. Usa uma cartola. Sua barba silver. Ninguém tá vendo sua barba silver. Mas a barba silver faz questão que veja, porque daí dá respeito também. Então, você em movimento ali dançando, aí você disfarça a sua feiura. Aí é muito bem. É isso, porra. A Monique aqui chegou agora, pelo jeito, né, Monique? Falando, não viu nossas dicas. Né? A gente já falou, né, pra lavar o pau, né? E o Wesley Zop. Seja ansiado. O Wesley Zop tem até um grupo de voluntários aí que ajudam os outros a limpar o pau, né? Mas pra mostrar que é, tá ajudando, é bom. Sim, coração. Né? Ajudar os outros é bonito também, né? Isso. Então, aí, Aladim, tem mais alguma dica? Não, a última dica é, se você é feio, não tire fotos perto. Se a câmera estiver muito perto de você, vai reaçar sua feiura. Então, vai pra trás, né? Bem longe da câmera, não faça selfies. Tipo 5 quilômetros, é o suficiente. 5 quilômetros, exato. Se tiver mais pessoas na foto, fica atrás. Só mostra o rostinho ali, ó, um pouquinho do rostinho. Deixa o mistério. Exato. E se tirar a foto, tire com as pessoas que são aquelas mais feias que você, usando a primeira vez. Aí você tira a foto rindo até, né? Aê! Um ar de superioridade, olhando. Não, peraí, toda foto que o Aladim tira comigo, ele tá rindo pra bastante. Não, mas isso aí é pra passar simpatia, cara. Tá. Então, aí essas foram as belíssimas dicas aí que tivemos aí. Não, dicas de beleza, dicas para não ser tão feio aí. Olhando aqui todo mundo que comentou, todo mundo tava precisando bastante dessas dicas aí. Com exceção do Jardel, porque. Mas o Jardel, ele está naquela fase, ele já é bombado. Jardel, pô. Ele é o contrário de gordo ali. É, então Jardel aí, pô, daqui a pouco vai precisar das dicas, então volte aí nesse episódio aí daqui uns dias. Muito bem, então vamos pro fim desse episódio maravilhoso. Então, aí, passamos aqui do use barba, use bigode, use chapéu se você estiver perdendo o cabelo, ou escolha roupas que converse com o seu público e com quem fica acima, converse com a sua alma. Não tenha DSTs, não use boina, né? Boina, como que ela é? Pochete. Não seja buco, né? E por aí vai. É, a dica que eu deixo pro fim aqui é, na dúvida, calce um tênis. Um tênis é uma boa dica de beleza aí. Na dúvida, seja você. Um tênis vai te deixar esteticamente ali apresentável para qualquer situação, mesmo que seja uma situação social, mesmo que você esteja na praia. Premiação de almirante. Exato, um tênis. Use tênis, vai ficar ali bonitinho. Um tênis é bonitinho, rapaz, entendeu? Ok, ok. E qualquer coisa, não tô feliz com a minha cara, põe um óculos também, um óculos aí, resolve, disfarça bem aí. Então, por aí, vai. Você pode ser um óculos bonito. De DPI? Pode ser um óculos de EPI, vai parecer que você é uma pessoa, né, precavida. Adoramos pessoas velhas, adoram pessoas precavidas. Exato. Então a gente já falou disso. E pode ser até aqueles óculos com um nariz e um bigode, assim. Boa, cara, maravilhoso. Então, dicas aí pra você ficar mais apresentável, mais bonitinho, dicas de beleza, rapaz. É isso. E pra encerrar esse episódio aqui, Aladinho, seu tchau. Tchau, obrigado aí das dicas, né? Anotei todas aqui também, vou usar, né? No meu caso, o Ganso já até deu a última dica, que eu comecei a usar óculos, né? Então eu acho que serviu bastante para mim esse episódio. Mas dê suas redes sociais do coach de fracassos aí, seu TikTok. Siga aí, @ Marcelo Holandim, tudo junto, no Instagram e no TikTok para vídeos de fracasso, que são vídeos reais, né, experiências reais que eu coloco lá. É maravilhoso. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau aí. E por favor, dê um spoiler dessa semana, do que veremos você vestindo nas suas redes sociais. Antes também vou dar uma última rapidinha aqui. Cara, se você é gordo... Peraí. Deixa eu acabar a gravação, pô. De repente, Dona Cida parece que... Peraí, antes vou dar uma última rapidinha aqui. Peraí que eu já volto. Pô, é muito rapidinha mesmo. E o duro, né? Que é 30 minutos. E a gente aqui, né? O Zop, tchau, mamãe. Bom, enfim. Se você é gordo, use linhas horizontais e coloque a culpa na camisa. Falou, negrada! E a semana, como tá frio, eu vou usar bombojaco. Bombojaco tá na moda, dá pra passar um fone aqui, ouvir música. Você poderia marcar o Chorume no Instagram quando você tiver com o seu bombojaco? Claro! Porque eu não faço ideia de que porra é essa! Marca nós três aqui, ó. Deixa comigo. Vai sair a semana a foto de bombojaco. Muito bem, e você, Wesley Zop, seu tchau aí, por favor. Bom, eu vou seguir algumas dicas, não vou seguir todas, né? Eu vou falar a verdade que eu nem conseguiria, pelo menos não ser burro, não consigo. Eu vou tentar fingir não ser, pelo menos. E quero agradecer a galera que estava acompanhando e perguntando, e o Jardel por ser gostoso também. E é isso, pô. Muito obrigado, então, você que ouviu até aqui, você que está ouvindo no feed aí, depois de 2 meses, e vocês aí que tem, que são feios, mas que não desistiram da vida por causa disso, que são gordos, estão depressivos, são felizes de ser gordo, mas tem que se mostrar depressivo por ser gordo, ah, e estão indo na academia fingir que estão depressivos por ser gordo e tentando não ser mais gordo, mas na verdade continuam sendo gordos, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês aí, a quem doou, a quem contribuiu, a quem comentou. Não esqueça aí de assinar esse canalzinho, dar o joinha no vídeo, balançar uma teta pra nós aí na sacada do seu prédio e esse tipo de coisa aí que ajuda aqui no YouTube, tá? Ah, muito obrigado, até a próxima semana, até o próximo episódio. Sobe a música, tchau, tchau! Finge que saiba dançar aí, dica do fã.